Boa tarde a todos e a todas. Nós hoje vamos continuar com as atividades do Núcleo de Estudos e Investigação Questão Social, Políticas Sociais e Serviço Social, da 14ª edição do Mestrado em Serviço Social. E nós temos hoje uma convidada muito especial, que é a doutoranda Fabiana Aparecida da Silva. Eu gostaria de, antes de a apresentar, não é? O tema já é vosso conhecido, já foi divulgado, mas vamos falar um bocadinho também sobre isso. Eu gostaria de dizer que hoje, que é 28 de abril, não é? 28 de abril de 2017, tendo aqui uma colega do Brasil na mesa e tendo como alunos de mestrado alunos brasileiros e também tendo a professora Rosana Miralles, eu não posso hoje deixar de referir que neste dia 28 de abril de 2017, no Brasil, está a decorrer uma grande organização, uma jornada de luta, uma greve geral, em que o próprio Serviço Social é uma das profissões que se associou a essa jornada de luta, e gostaríamos de dizer que estamos com os colegas e com a organização da categoria profissional, que efetivamente nessa paralisação que se espera que paralise o Brasil, não é? Que seja bem sucedida contra as reformas da Previdência e digamos os não direitos, no fundo, que estão a querer ser implementados pelo governo Temer, e portanto daqui deste lado, aqui do oceano, a gente está convosco, estamos solidárias e digamos que é a nossa voz será de dizer, é preciso resistir, como também aqui temos vindo a fazer e fizemos em relação a toda a situação de crise que vive em Portugal e as políticas autoritárias que durante muitos anos, nos últimos anos, nós sabemos bem e, portanto, conhecemos bem também as preocupações que a situação hoje do Brasil está a ter e as preocupações que faz essa jornada de luta neste dia 28 de abril. Dizer também que com este seminário, este já é o quarto, se eu não estou enganada, é o quarto seminário em que nós também, no âmbito do mestrado, fazemos a nossa forma de, do ponto de vista de um seminário académico e científico, de comemorar os 80 anos de serviço social, da formação de serviço social desta escola. Estamos a falar da formação da licenciatura e estamos a falar da formação de serviço social ao nível do mestrado. Nós, em 11 de janeiro, comemorámos 80 anos e cada seminário, cada sessão pública que fazemos e que estão previstas ao longo deste seminário, deste núcleo de estudos e investigação, nós iremos sempre, para além de outras iniciativas, iremos sempre sublinhar a existência destes 80 anos de formação de serviço social nesta escola, no Instituto Superior Miguel Torga, porque é uma data, de facto, para não só referi-la, festejá-la, mas também pensarmos nas muitas questões que temos pela frente relativamente à relação do próprio serviço social com a sociedade portuguesa e com a forma como hoje vivemos e as questões que hoje nos confrontamos. Passando mais especificamente a apresentar o seminário, e o seminário, portanto, como eu vos disse há pouco, o seminário, portanto, é com a professora Fabiana Aparecida da Silva. A professora é doutoranda em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, não é? Ela é investigadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos e, neste momento, no contexto do seu processo de doutoramento, encontra-se a fazer aqui neste Instituto e associada, portanto, connosco, aqui ao nível do mestrado, um estágio de investigação no âmbito de uma bolsa, da Bolsa CAPES, relativa ao doutoramento, ao chamado Doutorado de São Luís no exterior. Então, nós, em primeiro lugar, queremos dar as boas-vindas do ponto de vista público, né, e por ter aceito esta vinda e o convite que fizemos para fazer este seminário, e ainda dizer um pouco que a professora Fabiana, ela é assistente social, ela trabalha profissionalmente na Associação de Cultura, Educação e Assistência Social de Santa Marcelina. A sua intervenção profissional incide, e parece muito interessante a forma, este viés do seu, do seu trabalho, que é o trabalho relativamente à arte, à educação com crianças, adolescentes e as suas famílias, numa região do Brasil, no campo da educação musical. É, a professora Fabiana é, para além da assistente social e de exercer a profissão, é também docente. É professora de serviço social, do curso de serviço social, da organização sul-caetense, é assim? Isso. De educação e cultura. É uma professora que, para além da sua, da sua, da sua formação e do seu trabalho enquanto profissional e enquanto docente, tem vindo, ao nível da investigação, a produzir vários artigos e a sua tese de mestrado e agora o seu projeto e a sua investigação de doutoramento, tem vindo a possibilitar contactos não só no Brasil, mas também ao nível de outros países, nomeadamente da Holanda, o trabalho de intercâmbio que tem feito com a Holanda, com profissionais de um programa que de alguma maneira se cruzam com as preocupações que são desenvolvidas no Brasil relativamente a essas crianças, no sentido da relação com a arte ser uma questão fundamental em relação às suas vidas. Ora, também em Portugal, esta é uma questão que a professora Fabiana, melhor do que eu, irá a desenvolver, não só neste, se calhar não neste seminário, estritamente, mas desde já dizer-vos, portanto, que este seminário, portanto, como vos disse, é no âmbito do mestrado, e a professora intitulou o seminário Trabalho e Imigração, Migração, Dimensões da Pesquisa na Produção do Conhecimento, mas dizer-vos, e portanto também já fica já anunciado, que no dia 23 de maio nós vamos ter de novo aqui a professora Fabiana. Iremos ter aqui a professora Fabiana no âmbito da licenciatura de serviço social. A professora também disponibilizou-se a participar com os alunos da licenciatura de serviço social no âmbito da disciplina que eu leciono com o professor Luís Marinho, Direitos Humanos. Então o seminário será exatamente relativo a Direitos Humanos e Imigração, aproximação da questão no município de São Paulo, Brasil. Então vamos ter dois momentos públicos, né, para conhecermos um pouco melhor as preocupações e investigação que a professora Fabiana tem vindo a desenvolver e que está a desenvolver no âmbito do seu doutoramento, e dizemos, portanto, que iremos certamente hoje e também nesse seminário e com certeza posteriormente, quem quiser também depois contactar com a professora Fabiana, temos possibilidades de debater e de analisarmos algumas das questões que vocês se confrontam, não é? Estamos a falar aqui de mestrandos que estão também já em curso com as suas pesquisas, não é? Com os seus projetos de investigação, e o próprio contacto com outros investigadores sempre, e no âmbito deste curso de mestrado, sempre privilegiamos esta possibilidade de contactar com outros investigadores, sejam mestrandos, sejam doutorandos, sejam pessoas que estão a fazer já pós-doutoramento. Então, no fundo, o que nós queremos vos dizer é, vamos desfrutar da presença e da participação da professora Fabiana, que então tem hoje, digamos, na sua pauta, então, a questão do trabalho e imigração, dimensões da pesquisa na produção de conhecimento. Portanto, julgo que pode ir muito ao encontro das vossas preocupações enquanto mestrandos e na etapa em questão de pensar os projetos e desenvolver os projetos de investigação, que é a etapa em que ainda se encontram. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada, professora. Então, quando quiser, pode começar. Sim, senhora. Primeira coisa, eu queria pedir licença. Posso ficar em pé? Eu prefiro em pé. Bom, boa tarde. A professora já me apresentou. Antes de começar a minha fala, agradecer a presença de todos, né, e de todas. Primeiramente, agradecer a professora Alcina, a professora Rosa, o Instituto Superior Miguel Torga, por aceitar, né, eu, a Alberta, a estarmos aqui fazendo o nosso estágio de doutoramento, a Bolsa Sanduíche. Então, antes de começar, eu acho que não tem como, né, passar em branco e agradecê-las, né, por nos receber tão bem, e a instituição também. Bom, antes de começar também, quero aproveitar e pegar gancho na fala da professora Alcina e falar que hoje nós vivemos uma conjuntura lá no Brasil, né? Hoje é a greve geral, não podemos deixar de passar isso em branco, nós que somos brasileiros, né? Alguns alunos aqui, né? A professora Rosana também, né? Eu, a Alberta. Então, hoje nossos colegas e companheiros de profissão, junto com pessoas de outras áreas também estão na luta, né? Junto com as nossas famílias, os nossos atendidos. Então, dizer que mesmo a gente, nós estando, né, estando aqui do outro lado do oceano, fazemos também apoio à greve geral. Então, mesmo estando aqui, estamos lá, não de corpo presente, mas estamos também na torcida para que essa greve geral realmente tenha um abalo e tenha uma repercussão mesmo para que se tome atitudes, né? E que realmente não ocorra o que está por vir. Bom, quando a professora Alcina fez o convite para poder vir aqui falar com vocês do mestrado, ela pediu para poder falar com vocês mais na questão da dimensão da pesquisa, né? Ela explicou como é que funciona o mestrado aqui, né? Como é, qual é o processo de vocês, das disciplinas, das orientações. E aí eu fiz a proposta para ela de estar falando relativo ao meu tema de pesquisa, que eu posso contar, vou contar um pouco para vocês da trajetória dessa minha pesquisa, que hoje já é doutorado, mas que eu venho utilizando essa temática desde a graduação. Então, às vezes nós fazemos uma pesquisa na graduação relativa a algum tema, no mestrado fazemos outra e no doutorado fazemos outra, por N motivos, né? Pela nossa profissão, pelo campo profissional que nós estamos, pela escolha da nossa vida, enfim. No meu caso, eu sempre atuei na minha formação, tanto na formação quanto no meu fazer profissional, e eu vou contar um pouco para vocês disso, eu não atuava diretamente com imigrantes. Porém, eu gosto do assunto, eu gosto de estudar o assunto, eu gosto de investigar, gosto de estar nos locais com imigrantes e venho fazendo essa pesquisa durante algum tempo. Peço desculpa do erro do meu nome, que eu digitei correndo e saiu dois das. Então, deixa eu voltar aqui, vou voltar a dar. Então, para o seminário de hoje, a gente fez esse título, Trabalho e Imigração, o Ita entre parênteses, eu já explico por quê, Dimensões da Pesquisa na Produção de Conhecimento. Por que que o Ita entre parênteses? Porque durante todo o meu período de pesquisa, tanto na graduação, quanto no mestrado e agora no doutorado, eu sempre estudei os movimentos migratórios. E aí, durante o decorrer dessas pesquisas, junto com a minha orientadora do mestrado e agora do doutorado, que é a professora Lúcia Barroco, nós viemos discutindo sobre os movimentos. Eu sempre estudei imigrantes, então os imigrantes, em primeiro momento, fazem um movimento de imigrar, porque eles vêm de outro país, né? E teve um percurso que eu estudei o movimento que ele vem de fora para dentro de outro país, e depois dentro do país ele novamente migra. Então não é mais imigrar, ele migra. Então, mais para frente eu vou falar um pouquinho que foi na pesquisa da graduação. Então, do mestrado. Na graduação eu não tinha essa dimensão, não tinha me aprofundado no estudo sobre migrações, né? Então eu considerava tudo migração, né? Então o estrangeiro que veio para outro país, ele estava migrando. Por exemplo, nós brasileiros que vamos para outro país, estava migrando. Nossos pais, que o Brasil é um país enorme, né? Então lá tem muito movimento migratório. Por exemplo, eu sou filha de nordestinos, que é uma região do Brasil. Então lá tem muito esses movimentos, as pessoas vêm de outros estados, por exemplo, para São Paulo para poder construir a vida, para trabalhar e acaba constituindo. Então eu sou filha de imigrantes, porque meus pais migraram de um estado para outro. Então, no começo, na graduação, que eu estava tendo, e eu vou explicar um pouco também, eu estava tendo contato com me apropriando ainda desses termos, então eu falava tudo migrar. Então foi no mestrado que, que, conversando junto com a minha orientadora, ela falou, né, dessa possibilidade, como durante todo o meu trabalho eu falo de, um pouco de tudo, então eu falo, tô falando do imigrante, mas de repente esse imigrante deixa de ser imigrante porque ele se estabelece no país, vive durante um período em algum lugar, depois ele migra, então o I de imigração ficou entre parênteses, porque ele é imigrante, depois ele é migrante, tá? Aqui é onde tudo começou. Eu sou formada em serviço social, minha graduação é em serviço social, e o mestrado também e o doutorado também. Mas como nós estávamos conversando, né, às vezes acontece de você fazer a graduação numa área, o mestrado em outra, né, que é super também importante e válido. Quando eu fiz a graduação em serviço social, a minha universidade ela era localizada no bairro do Pari. Isso é lá em São Paulo, tá? O estado de São Paulo. O bairro do Pari, quem já foi para São Paulo, ele é muito próximo ao bairro do Brás. O bairro do Brás ele é super conhecido, quem vai em São Paulo ouve falar do Brás, porque ele, no ramo das confecções, ele está na frente assim, a nível Brasil. Então, vem pessoas do país inteiro fazer compras no Brás para revender. Então, é onde estão as marcas, é onde tem... Tem os desfiles da Fashion Week e tal, mas tem também agora o desfile do Brás, porque é ela que fornece o vestuário para o Brasil inteiro. Então as marcas, as oficinas das marcas estão localizadas lá. E o Pari é um bairro muito próximo, assim, dá para ir andando, é menos daqui da rodoviária, o bairro do Pari e do bairro do Brás. Então o Brás já chegou a ser, não sei ainda, mas chegou a ser a grande rede da área de vestuário já do Brasil. Muitas lojas que fornecem para o Brasil inteiro. Fora isso, o valor lá é mais acessível de roupas do que em outros locais, é bem barato. Então eu estudava no bairro do Pari. E na época, quando eu ia para a universidade, eu fazia um percurso a pé e eu ficava muito... curiosa, por que tinha tantos bolivianos lá no bairro? Então, o trajeto que eu fazia, que eu andava bastante a pé por dentro do bairro do Pari. E aí eu ficava muito curiosa, falando, meu, mas por que tem tanto boliviano? E fazia todo dia o trajeto. E aí um dia eu conversando com uma amiga, que depois fez comigo junto essa pesquisa da graduação, ela era moradora e ela me explicou, ela falou assim, ah, aqui tem muitos bolivianos por causa das oficinas de costura. Porque como o Brás é aqui do lado, então abre-se muitas oficinas de costura clandestinas, contrata mão de obra dos bolivianos, né? Então não é um sistema de exploração que tem. Oi, boa tarde, seja bem-vinda. E se paga pouco, né? Então é mão de obra barata. Então por isso tem muitos bolivianos, porque eles moram aqui, trabalham aqui, não tem gasto de transportar as roupas que eles produzem. Então tem toda uma cadeia, né? O fornecedor, ele é do Brás. Ele do lado, ele gasta pouquíssimo de carro. Ele leva já as peças cortadas, que outra pessoa cortou. Os bolivianos costuram e devolve, ele já entrega nas lojas. Então, assim, é lucro. E aí, na época, na graduação, eu mais duas amigas, né? Duas colegas, que uma dessas era que morava no bairro do Pari, decidimos fazer o TCC com esse tema. Então a pesquisa ficou Pari, que é o nome do bairro, terra do trabalho ou da exploração, as condições de trabalho de imigrantes bolivianos. Então na época a gente ficou muito curiosa em saber realmente quais eram qual que era o real motivo de ter tantos imigrantes lá. E aí durante o percurso da investigação nós fomos descobrindo várias coisas. Para começar, então, essa questão da rede de exploração que tem lá nessa região central de São Paulo. Depois a gente traçou a rota dos imigrantes bolivianos que vêm da Bolívia direto para São Paulo, que tem toda uma rede de coiote, né? Então, lá na Bolívia, as rádios bolivianas já fazem propagandas falando que São Paulo é um lugar de viver, de construir, de ganhar muito dinheiro e que tem agências que financiam esses bolivianos a virem para o Brasil. E aí as pessoas se submetem, vêm, ficam em dívida, porque tudo é cobrado, desde a passagem dele de sair do interior da Bolívia até o local mais central, até fazer toda a travessia por Mato Grosso, até chegar em São Paulo. Então tudo eles vão cobrando, mas não cobra o valor que realmente gastou, cobra bem mais. E quando eles chegam na oficina, eles tudo que eles consomem na oficina também é cobrado, e cobrado com valores bem exorbitantes. Então isso cria uma relação de dependência que esses bolivianos não conseguem sair da exploração. Então, a gente fez entrevista com um boliviano na época, que foi o Luiz, e aí ele forneceu fotos pra gente da década que ele veio. Depois nós fizemos visita, porque o Pari acabou se tornando mesmo um local dos bolivianos. Então lá eles hoje têm estruturado uma feira, se chama Feira da Cantuta, ela funciona de sábado e domingo. Então é uma praça que foi uma luta deles na década de 90. Então assim, historicamente, os bolivianos, eles vêm desde a década de 50 para São Paulo. Primeiramente vim estudar, tá? Na década de 80 e 90 foi quando aconteceu esse boom de começar os coiotes a chamar pessoas para trabalhar no ramo das confecções. E aí, na década de 80 e 90, vieram muitos bolivianos e começaram a ser explorados na questão da costura. E aí, durante esse período, eles começaram a se organizar, então eles começaram a montar associações. Então, nessa região do Pari, ela é bem articulada. Então, tem associações dos costureiros de La Paz, aí tem outras, eles têm várias associações, eles têm time de futebol, eles conseguiram, essa praça da Cantuta, eles conseguiram, depois deles serem expulsos de outra praça, que é em frente à universidade que eu estudei, e eu só descobri isso não é falado, é omitido, eu só descobri investigando para o TCC. Então eles se reuniam na praça em frente à igreja, que é da universidade que eu estudava. E aí teve um movimento da igreja, a igreja ajudou um pouco, da igreja católica, junto com os moradores, expulsando eles, porque falaram que eles eram sujos, estavam sujando a praça, e aí eles conseguiram conquistar esse outro espaço. Então, há mais de 10 anos tem a Feira da Cantuta, ela funciona de sábado e domingo, é um espaço que é uma praça, lá tem barracas típicas, no período de festas deles, o carnaval, o dia da festa de Nossa Senhora de Cochabamba, eles se reúnem lá e fazem as comemorações. Opa! Então, já tinha falado, uma coisa que motivou a gente fazer essa pesquisa também na época da graduação, foi porque a universidade que nós estudávamos, ela batia no peito e falava que tinha um programa de atendimento à comunidade. Só que quando nós fomos investigar, ela não investigava a sua maior população do bairro. Então, ela oferecia atendimentos em todas as áreas que tinham curso. Então, na universidade tinha serviço social, tinha psicologia, direito, administração e, se eu não me engano, contabilidade. Esse campus que eu estudava. Então, eles tinham um programa que os alunos faziam estágio e tinham supervisores, que eles chamavam Programa de Atendimento à Comunidade. Então, as pessoas da comunidade podiam lá ter orientação social, né, para ter encaminhamentos. A pessoa precisava de um atendimento psicológico, então ela fazia esse atendimento na clínica psicológica da universidade, atendimento jurídico, então os alunos estagiários do direito supervisionados, né, faziam as orientações jurídicas, o pessoal de contabilidade fazia imposto de renda, então eles tinham esse programa na universidade. Só que ela não atendia a sua maior população, ela não atendia os imigrantes. Por quê? Qual era a primeira coisa que tinha? A primeira coisa para você ser atendida, eles pediam a documentação. E a maioria dos imigrantes que trabalhavam no ramo das confecções, principalmente os bolivianos, eles estavam lá, não estavam regularizados ainda. Eles não tinham aquela carteirinha do RNE, que é o Registro Nacional do Estrangeiro. Então, para a universidade, eles eram ilegais. Então, a universidade não atendia. Então, nosso objetivo em fazer esse TCC também foi para provocar a universidade. Como a universidade batia no peito para falar que tinha um programa de atendimento à universidade, à comunidade, e ela não atendia a sua maior população, que eram os imigrantes. Então, o nosso objetivo em fazer esse TCC também foi fazer uma provocação à universidade. Deu certo até também. Durante o processo da graduação, nós fizemos um trabalho. Lá em São Paulo tem o Centro de Estudos Migratórios, que faz parte da Pastoral do Migrante, fica localizado lá na Baixada do Glicério, que é na região central. Não sei se vocês têm acompanhado pela internet, né, pelas redes sociais, de um tempo para cá, de 2010 para cá, depois do terremoto do Haiti, o Brasil fez um acordo com o Haiti da questão das pessoas que foram vítimas do terremoto. Então, o Brasil ele abriu as portas para os haitianos virem. E São Paulo tem a fama de ser a terra da oportunidade. Isso é internacionalmente, como eu disse, né, que as rádios bolivianas ficam fazendo essa propaganda, até mesmo nacionalmente, né? Não é à toa que meu pai e minha mãe, na década de 60, 70, migraram para São Paulo, porque era a terra das oportunidades. E aí, o que aconteceu? Desde 2010, estou dando um exemplo, mas isso também é com outros imigrantes. Em 2010, com o terremoto do Haiti, começa a vir muitos haitianos para o Brasil. E vem de todos os jeitos. Vem os que têm a permissão para vir, mas esse número é baixo. E também tem denúncias que começa a se vender essa possibilidade de vir para o Brasil. Então, quem tem dinheiro lá no Haiti consegue vir. E tem a forma que também eu estudei os imigrantes bolivianos, a forma não legalizada. E qual o jeito mais fácil deles virem? Pelo norte do país. Eu peço até desculpa, eu poderia ter colocado um mapa. Né? Então, dá para vir do Haiti, né? Vai vir no teste e consegue vir pelo norte do país. Em 2015 ou 2014, não me lembro bem, dá um boom lá no norte do país, né? Lá no Acre. E aí o prefeito da cidade não sabia o que fazer com tantos haitianos. Ele pega e contrata 11 ônibus de 50 pessoas, de 50 lugares, e manda para São Paulo. Então, São Paulo tem essa fama, né, de ser a terra do emprego, a terra da possibilidade. E até durante a década de 70, 80, 90, todo esse atendimento a imigrantes, quem faz é a Igreja Católica, lá em São Paulo, tá? Quem faz é a Igreja Católica, pela Pastoral do Imigrante. E essa Pastoral do Imigrante, que fica lá na região central de São Paulo, ela abre um centro de estudos imigratórios. Então, ela começa a juntar documentos de todo o trabalho que ela vem fazendo, com imigrantes, com migrantes. Então, foi uma via também que eu pude acessar na graduação, que me abriu, tipo, eu quero estudar realmente imigrantes. E lá eu conheci um livro do Sidney Silva. Ele é antropólogo, ele era padre, trabalhou muito tempo na Pastoral do Migrante, e aí ele tem um livro, chama Costurando Sonhos, que ele fala da questão da imigração boliviana na década de 90. Eu li o livro, me apaixonei, juntou com a história que eu já estudava no Paris, queria fazer a universidade junto com as minhas amigas acordar para a população que ela não atendia, e a gente resolveu estudar o tema. Isso eu já falei, né, da provocação da universidade. Para desenvolvimento do TCC, do trabalho de conclusão de curso, nós utilizamos como embasamento teórico a teoria social de Marx, tá? Então, a gente estudou a questão, não tem... Eu até conversei com a professora Alcina sobre isso, porque às vezes eu tenho medo de estar sendo repetitiva, de estar estudando trabalho. Então, para fazer o aprofundamento teórico, não tem como não estudar Marx, né? Da questão do trabalho. Também na época a gente estudou sobre imigração, a gente buscou dados, né? E aí que vocês que vão fazer a dissertação de mestrado, acho que eu venho hoje para poder dar dicas aí vocês que, mas é importante que ajudou bastante, nos ajudou bastante na época de escrever, são os dados, a gente buscou dados quantitativos. Tanto da Bolívia e dados também quantitativos da questão, o que a gente conseguiu do bairro do Pari, até mesmo para poder fazer comparativos, poder fazer algumas questões. Então, só que na hora de formular o terceiro capítulo, na época da graduação, como a gente não tinha muitos dados quantitativos, principalmente sobre o bairro do Pari, isso tudo que eu estou falando para vocês era difícil porque os imigrantes eles não tinham registro, durante muitos anos eu utilizei, hoje eu não utilizo mais, mas por exemplo, eles são considerados ilegais porque eles não são regularizados, não tem o RNE. Então, como eles não têm o RNE, eles, entre aspas, não existem os dados, deu para entender? Então, a gente tinha pouquíssimos dados do trabalho da pastoral. Que é o estudo de Centro de Estudos Migratórios, então a gente tinha pouquíssimos dados da pastoral da migração, não tinha dados oficiais, porque esse período que a gente fez o TCC não estava tão posto como está hoje a questão da imigração. Então, a gente, na hora de fazer o terceiro capítulo, que é a pesquisa qualitativa, era a hora de fazer a pesquisa em campo, nós optamos por fazer pesquisa qualitativa. A gente utilizou dados quantitativos durante a construção dos capítulos. Porém, no terceiro capítulo, que é a pesquisa em campo, nós utilizamos a pesquisa qualitativa, né, que é de suma importância. Eu particularmente adoro, né, gosto, porque ela traz coisas que o quantitativo não traz, tá? Então foi utilizada a pesquisa qualitativa, que trabalha com representações, opiniões, crenças, hábitos, atitudes e penetra a complexidade dos acontecimentos e processos reservados e característicos a indivíduos e grupos. Na época, a gente, dentro da pesquisa qualitativa, tem vários tipos. Nós optamos, o grupo, por utilizar a história oral, que é uma das técnicas. Dentro da quantitativa, a quantitativa tem vários tipos e a qualitativa também. Então, optamos por fazer a qualitativa. Dentro da qualitativa, utilizamos a história oral. Por quê? A história oral, eu acredito que você consegue, foi o que eu falei já da qualitativa, você consegue pegar coisas que a quantitativa não te traz, né? Então é a partir da história daquele indivíduo, daqueles indivíduos que eles trazem, que você vai fazendo as ligações com as questões do que você está pretendendo trabalhar. Então, por exemplo, uma indicação que tem o pessoal da história, né, tem bastante texto, se vocês precisarem, quiserem depois, aí eu deixo o meu e-mail, vocês me mandam o e-mail. O pessoal da história utiliza bastante essa técnica e é bem legal. Aqui tem um de uma professora da USP, né, a Lang, e ela fala, esse trechinho dela, eu acho que fala bem assim, o que dá pra... Por que a gente optou pela história oral? A história oral busca conhecer a história de fatos passados através do testemunho de pessoas que dele participaram. Está recorrendo à memória do entrevistado. E ainda, que lembrar é reconstruir o passado com os olhos e valores de hoje, somando-se ao fato passado, as experiências da vida do narrador. Então, a partir das experiências vividas de quem está trazendo para você, que você vai estudar, ou o indivíduo, ou os indivíduos, você consegue, talvez, respostas para aquilo que você está querendo defender. Eu utilizei a história oral na graduação, no mestrado eu utilizei também, só que aí no mestrado, na graduação estava começando, eu fiz história oral, nós fizemos, né, com uma pessoa só, até mesmo porque os bolivianos não queriam dar entrevistas. Então, já na graduação, no mestrado eu consegui mais pessoas. E no doutorado eu pretendo utilizar de novo, só que agora no doutorado eu vou fazer quali quanti, mas eu já falo um pouquinho mais na frente. Então, a vivência do entrevistado foi a principal fonte da pesquisa, né? Que ele trouxe dados que eu não consegui nos livros, eu não consegui nos dados quantitativos que nós recorremos, que eram pouquíssimos, e aí a gente pôde trazer. Para fechar aqui da graduação, nós fizemos a história oral com um senhor, o nome dele era Luiz, ele permitiu, então a gente fez aquela, né, toda a declaração, ele autorizando, ele não falou que não precisava ser nome fictício, a história dele já estava regularizado, mas ele contou todo o percurso dele, tudo que ele passou desde, por que ele saiu lá da Bolívia, por que ele migrou, as dificuldades que ele teve enquanto não estar regularizado e com documento no país, até ele conseguir a regularização e os planos dele, quais eram os planos dele, né? Por que ele veio para o país? Ele tentou voltar, porque a ideia inicial deles é vir, trabalhar um tempo, ganhar um dinheiro, juntar, mandar para a família, juntar, voltar para a Bolívia e abrir um negócio, né? Muitos deles. Só que quando chega lá, não consegue, né? O negócio não dá certo, então eles se veem obrigados a voltar para o Brasil, porque conseguem, mesmo que ganha pouco, mas eles conseguem ganhar um dinheiro que muitas vezes lá na Bolívia não tem. Lá eles têm a opção de trabalhar no campo, na época o Luiz falou pra gente, né? Porque esse TCC é de 2008, então a gente começou a ter contato em 2007 para finalizar em 2008. Então ele falou que na época que ele veio, que na década de 90, ele tinha essa opção, porque ele era do interior da Bolívia, era trabalhar no campo. E não trabalhava realmente para sobreviver, né? Ele chegou a tentar fazer um curso a uma universidade, mas não conseguiu, porque as condições eram poucas, né? Então ele veio para São Paulo com esse objetivo, de juntar um dinheiro e voltar para lá e abrir um negócio. Porque lá ou você é comerciante, ou você trabalha no campo, era na época. E aí deu errado, ele teve que voltar de novo. E aí nós fizemos as provocações para a universidade, depois que a gente terminou o TCC, a universidade abriu a possibilidade de fazer o atendimento para a população que não estava documentada, né? Então antes ela só atendia a população que tinha, que era quase nenhuma, e aí depois disso teve uma reunião com a reitoria da universidade e tal, e aí ela abriu a possibilidade até mesmo para fazer o atendimento jurídico dessas pessoas que queriam regularizar suas, né, ter o seu RG, né, o RNE, atendimento mesmo do serviço social para poder dar diretriz e dar encaminhamento para possíveis serviços da rede, porque eles não tinham. Qual que foi? Na época nós tivemos contato também, que ficava lá no Pari, com o CAMI, que se chama Centro de Atendimento ao Migrante, que é uma organização mais vinculada à igreja também, que fazia atendimento aos imigrantes. Então tudo isso que a universidade passou a oferecer depois, eles já ofereciam. Só que assim, era só o CAMI para atender, tipo, porque aí espalhava notícia, né? Tinha imigrantes, por exemplo, já tinha aquela época, em outros municípios, em Guarulhos. Aí no dia da Feira da Cantuta, eles se encontravam, porque moravam na Bolívia em regiões próximas, falavam, tem o CAMI. Então o que acontecia? O CAMI não estava dando conta de atender a população, porque eles não estavam atendendo só do Pari, eles estavam atendendo, de uma certa forma, de São Paulo e da Grande São Paulo, que são os municípios do entorno. Depois da graduação, eu terminei a graduação em 2008 e fui atuar enquanto assistente social. E aí eu fui atuar no município, a minha universidade era no município de São Paulo e eu morava em outro município, em Guarulhos, que é uma hora mais ou menos, dependendo do bairro, fica uma hora do município de São Paulo, de ônibus. E aí eu fui atuar em Guarulhos enquanto assistente social. Fui atuar em outros lugares, mas fui parar em Guarulhos. E aí, na minha atuação profissional, eu fui participar, quem é assistente social sempre está em reuniões, né, enfim, movimentos e tal. E aí eu fui parar na conferência da assistência social. E lá tinha profissionais de diversas áreas que trabalhavam no serviço da assistência social. Então tinha assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, que trabalhavam em diversos serviços da assistência social. Desde casas de acolhimento, com população de rua, CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Ainda não existia o CRES, né, que é o especial. E aí lá nós discutindo sobre propostas, como é que funciona a conferência. Não sei se aqui tem algum espaço assim, mas a conferência, esse grupo de profissionais, eles deliberam propostas da municipal. Aí da municipal vai ter a conferência estadual. E aí, essas propostas da municipal vão para a estadual, com os outros municípios, e aí delas monta outras propostas, que vai para a nacional, né? E vai fazendo todo esse... Então, na época da municipal, eu só joguei, né? Porque eu comecei a atuar em Guarulhos e percebi também que tinha muitos bolivianos. E aí eu falei, meu, aqui também, não era só lá em São Paulo, não parei quase na casa. Aí eu trabalhei numa instituição que era católica. E aí eu fui conversar com as irmãs, né? Falei, aqui tem. Elas têm, Guarulhos tem em todo lugar. E começando a falar os lugares que mais tinham. Às vezes a gente faz o atendimento, muitos deles não tem ainda o RNE, né? E aí eu levei para a conferência isso. Eu falei assim, olha, eu acho que uma proposta que a gente pode pensar é em pensar na garantia de um atendimento igualitário para os imigrantes. Né? E aí teve um senhor que colocou a questão do indígena, que tinha bastante também comunidades indígenas em Guarulhos. Então, garantir o acesso deles ao serviço. Como fazer isso? Não precisa ter um serviço só para atender imigrante e indígena. Mas, se caso tiver, tudo bem, né? Pessoas que saibam falar outra língua, que vai... Ou então, garantir uma formação para os profissionais da assistência social para garantir esse atendimento igual. Aí uma assistente social virou e falou assim, não, é muito simples atender um imigrante ilegal. Eu peço para ele aguardar, vou lá dentro, na outra sala, ligo para a polícia e falo para vir buscar, porque tem um imigrante ilegal. E aí nessa época já me veio, eu falei, meu, não posso parar, eu tenho que continuar levando sobre isso, estudar sobre isso, porque dentro da nossa própria categoria tem essa questão, então tem alguma coisa errada. Aí eu prestei para fazer o mestrado. Então, na proposta do mestrado, eu continuei na questão da imigração, mas aí, aí foi aí que entrou o I na história, né? Mas eu falei da questão do trabalho e da imigração, né? E imigração, determinações do movimento migratório de bolivianos da cidade de São Paulo para Guarulhos. Então, durante o mestrado, eu tentei traçar a rota Bolívia, São Paulo, que é o primeiro lugar que eles vêm, e de São Paulo eles vão para outros municípios. No caso, eu fiz o estudo de Guarulhos, porque era onde eu atuava na época e residia também. Mas acontece isso hoje, não só com os bolivianos, mas também com imigrantes de outros locais também. Os haitianos, aconteceu muito isso. Eles vinham muitas vezes pelo norte, mas aí depois mudou, porque as cidades começaram a mandar para São Paulo, então eles mudaram o trajeto. Vinham do Haiti direto para São Paulo, que é a terra das oportunidades. E hoje, aí depois mudou o movimento, que frigoríficos, né, que fala, friboi, que é tudo no sul do Brasil. Hoje eles contratam muito mão de obra de imigrantes haitianos, que é um trabalho, isso durante o meu estudo sobre imigração, infelizmente eu tenho percebido que os imigrantes, principalmente os que não estão legalizados, eles ficam com um trabalho que o compatriota não quer. Então vou falar um pouquinho depois para vocês na pesquisa da Holanda, mas hoje os imigrantes na Holanda ficam com a rede de serviços. O holandês, ele não serve café, o holandês, ele não é jardineiro, ele não é marceneiro, são todos os imigrantes. Lá no Brasil, quem trabalha nas câmaras, né, fala de frigorífico, que é zero, menos, né, super, a roupa pode falar melhor, porque eu não, mas é um trabalho muito, muito, exige muito. Então, muitos brasileiros, então, hoje, a gente sabe que tem na rede, as empresas, os frigoríficos contratam então direto. Então mudou, por exemplo, essa ideia do Haiti, mudou a rota. Não vem mais Haiti, São Paulo vai para o sul do Brasil. Hoje a gente já tem na rede que vem do Haiti direto para o sul do Brasil para trabalhar nesse campo que muitas vezes as pessoas não querem trabalhar. Aqui no mestrado, então eu tracei essa rota. Da Bolívia até São Paulo, que é a terra das oportunidades, e depois eles migram para outros municípios ou para a periferia de São Paulo, que são os lugares onde o acesso ao serviço ele é mais precário, os serviços não são... A região central concentra melhor. Então, hoje em São Paulo, todos os serviços de atendimento ao imigrante, porque depois era a igreja que fazia, mas começou a se ter, nesse período que eu falei das conferências, começamos a pressionar o município de São Paulo para tomar alguma atitude. E aí hoje a prefeitura de São Paulo tem serviços, infelizmente conveniados, né? Não é, mas tem serviços de atendimento a imigrante, mas está na região central. Eu não tenho serviços de atendimento a imigrante, por exemplo, lá no final da Zona Leste, cidade de Tiradentes, que é 3 horas do centro. Não tem. Então, muitas vezes, esses imigrantes vão para esses locais, outros municípios ou para a periferia, porque também não tem fiscalização das oficinas clandestinas, no caso dos bolivianos, né? Não tem, e tem os serviços também lá, não tem mais essa, não tem a questão da polícia, então foi isso. Gente, eu falo muito rápido, se não tivesse, eles dão um toque. Então, o mestrado, a princípio, eu quis fazer por causa disso, porque eu queria estudar essa movimentação, né? Ué, mas não é só para São Paulo, não. De São Paulo eles migram para outros locais. Então, mais uma vez, eu utilizei como embasamento teórico Marx para estudar a questão do trabalho, mas também da questão da cultura, né? Para dar embasamento e fornecer subsídio para a análise dos fenômenos da imigração, do contexto Bolívia, do Brasil, né? Aí eu vou passar para vocês caso do tempo, apresentou durante a pesquisa, que eu já vou falar, apresentou muita questão da violação de direitos humanos, por isso que eu fui parar com a Barroco, porque desde o começo do meu projeto, qual era o meu objetivo? Era falar de como o imigrante, independente da situação dele, se ele estava regularizado, se ele estava documentado ou não, ele sofria seriamente todas as violações de direitos humanos. Então, na época, eu fui fazer, minha orientadora foi a professora Lúcia Barroco, que é a que tem o núcleo, né, de investigação de direitos humanos, e ela foi dando esse norte também para a minha pesquisa. Eu usei também, mais uma vez, a história oral, né? Só que aí, no mestrado, eu tive mais tempo. Então, no mestrado, eu fiz uma pesquisa maior. Na graduação, por N situações, eu não consegui... Nós fomos na Feira da Cantuta, e ela falar com os bolivianos para ver se eles davam entrevista, eles ficavam com medo, porque podia ser alguém disfarçada, e eles não davam. Então, eu consegui falar com o seu Luiz na graduação, porque o seu Luiz trabalhou há uns anos atrás com uma colega minha. Aí ela lembrou dele e me indicou, senão eu não tinha conseguido, porque a gente foi na Feira da Cantuta. Lá no Brás existe a Feira da Madrugada, que é onde vende roupas baratíssimas. E eles costuram, os bolivianos costuram muito para a Feira da Madrugada. Tipo, eles fazem uma peça por 5 centavos. Eles ganham 5 centavos. Uma blusa simples, que a professora Rosa está usando, é 10 centavos. Eles fazem essa peça toda por 10 centavos. Então... De reais, não de euro. Né? Que aqui dá, sei lá, 3,3 centavos. É. Então, blusinha simples, aquela nadadora, eu fiz a pesquisa em campo na época. Então, eu fui no shopping para o lugar mais barato, era naquela nadador. E a Choro vendia por 15 reais. Na Feira da Madrugada, a mais barata vendia por 5 reais. Eles, independente para que eles costurassem, porque também teve, depois disso, teve uma série de investigações, então grandes, até a Zara entrou foi autuada, porque ela estava explorando mão de obra de imigrantes que não estavam ainda com registro. Então, na feirinha vende por 5, no shopping vendia por 15, eles ganhavam 5 centavos na blusinha. Terninho assim, eles ganhavam um terno masculino, que é bem trabalhoso, que tem forro, 3 reais. E eles demoram um dia para fazer um terno, né? Então, no mestrado, eu ampliei. Eu fiz a investigação, utilizei a história oral de novo. Então, mas toda vez que a gente utiliza a história oral, a gente utiliza um roteiro norteador, tá? Isso é muito importante. Porque senão a pessoa vai te falar desde... Então, é importante você ter um roteiro para nortear a sua pesquisa. Então, ela fala um pouco da vida, ela conta, né, tudo baseado no que ela viveu. Então, os pesquisados, a gente quis pesquisar 3 pessoas que fizeram essa rota, 3 bolivianos que fizeram a rota, Bolívia, São Paulo, Guarulhos, e aí a gente tentou descobrir os porquês dessa movimento, por que ele saiu da terra onde ele nasceu, se criou e veio para outro país, com outra cultura, com outro... Por que ele, mais uma vez, sai do lugar onde é a terra da oportunidade e vai para outro lugar desconhecido? Então, a gente escolheu 3 bolivianos que fizeram essa rota. Desses 3, como esse, na minha pesquisa, tinha pessoas que não tinham registro, o seu Luiz, ele tinha o documento já, ele já estava legalizado. Como nesse não tinha, então, para garantir a segurança, eu fiz nome fictício com eles. Então, todos os nomes que aparecem aí são nomes fictícios. Então, a Tânia, que na época da pesquisa, ela estava no Brasil há 12 anos. O seu José, que estava na época, né, em 2012, há 5 anos. E a Dona Maria, que estava há 10 anos no Brasil. Só que no mestrado eu quis ouvir todos os lados. Então, eu fiz a história, né, apliquei a pesquisa para os bolivianos que fizeram essa rota, apliquei a pesquisa para o dono de oficina também, e acontece muito isso com os bolivianos, eles querem montar seu próprio negócio na Bolívia ou ficar em São Paulo, trabalhar, sair do coiote, né, e ele montar a própria oficina. E ele montando a própria oficina, ele começa a explorar os próprios compatriotas. Então, ele chama o pessoal lá da Bolívia, ele começa a explorar, ele faz tudo aquilo que ele passou, ele começa a fazer de novo. Então, eu consegui um dono de oficina, que, segundo ele, não trabalhava nessas condições de exploração, né, que os funcionários dele eram registrados, mas ele passou por todo esse processo. Ele foi explorado, depois ele abriu uma oficina, ele explorou, e que ele já tinha conseguido se estabelecer, que hoje ele tinha uma oficina pequena, mas que todo mundo tinha registro em carteira, enfim. Mas ele era boliviano também. E fiz, também entrevistei a pessoa que recebe a mercadoria. Então, com quem era explorado, quem explorava e quem comprava a mercadoria. Então, eu fiz entrevista com uma senhora que ela tinha uma barraca na Feira da Madrugada, que vende roupa muito barata, lá na região do Brás. As pessoas vão de madrugada mesmo comprar. Então, ela tem uma barraca na Feira da Madrugada, 12 anos, e ela compra a roupa dos bolivianos, né? Ela comprava. Ela tentou abrir uma oficina, explorar a mão de obra boliviana, mas não deu certo. Ela tentou fazer. Ela tentou entrar nessa rede também, só que ela não conseguiu, porque ela ia lucrar mais. Se ela montasse uma oficina e ela mesma contratasse e ela mesma já pegasse direto. Mas ela não conseguiu. Uma coisa que é importante para a pesquisa de vocês, né? Para a pesquisa de vocês, se vocês forem utilizar a qualitativa, é sempre estar gravando. Isso aqui que eles estão fazendo é super importante. Porque só com anotações, ou depois vocês não conseguem assimilar ou lembrar de todos os detalhes. E às vezes na fala dos entrevistados, principalmente na história oral, vem coisas que você não vai conseguir a resposta nos livros, você não vai conseguir nos dados. Então, eu acho que é super importante. Então, todas as entrevistas elas foram gravadas. Os três que a gente quis fazer a entrevista, tanto o pessoal que trabalha nas oficinas, como quem era o dono da oficina, quem comprava as peças, teve roteiro norteador, tá? Então, o dos bolivianos das oficinas, como foram três pessoas, eu não fiz um roteiro para cada um, era o mesmo roteiro para os três. Só que cada tipo foi um roteiro diferente, cada tipo de entrevistado. Eles assinaram autorização. Então, isso também é trabalhoso, tem que fazer a transcrição, né? Porque às vezes você pode perder alguma coisa. Depois da transcrição, você começa a pegar aspectos do que você pode levantar para a sua pesquisa, né? Em relação aos objetivos da pesquisa. Então, foi tentando fazer elaborar as possíveis conexões entre o cotidiano dos bolivianos na oficina de costura, a imigração para o Brasil e depois para os outros municípios. Da questão do dono da oficina de costura, eu quis também fazer com eles para poder dar subsídio à pesquisa. Eu poderia fazer com as três pessoas que passam pelo processo de exploração e que fizeram a rota. Só que eu tenho assim, muita tranquilidade em falar que com o depoimento do dono da oficina e da senhora que comprava as peças, a pesquisa ficou mais rica. Então isso é importante também. Se vocês, né, eu acredito que vocês estão no começo, vocês vão ter bastante tempo. Então, assim, isso dá mais riqueza também à pesquisa. Pensar nessas possibilidades. Esses foram os eixos que no final, depois das pesquisas, das entrevistas, acabou sendo puxado. Então, foram, na verdade, três eixos. Trabalho e imigração, só que dentro de trabalho e imigração tem N coisas, então a gente teve que dividir em outros sub-eixos, né? A imigração dos trabalhadores bolivianos para Guarulhos, que era o que eu queria tratar, então por que eles vinham? Por causa da questão do trabalho, né? Porque como é que essa questão deles migrarem para outro município e como a minha orientadora, né, possivelmente depois, eu posteriormente também, enquanto pesquisadora do núcleo, e eu sempre quis dar um enfoque na questão da violação dos direitos humanos, então eu puxei esse também, esse eixo de análise, trabalho, imigração e direitos humanos. Aqui nesse último, eu tentei também puxar para o serviço social, porque uma coisa que foi muito difícil nas minhas pesquisas, principalmente na graduação e no mestrado, hoje eu acho que mas pouquíssima produção do serviço social sobre essa temática. Na graduação eu não consegui nada. Eu me baseei com autores das ciências sociais, da antropologia. Já na época do mestrado eu consegui uma coisinha ou outra. Hoje no doutorado eu já tenho mais possibilidades. Tá? Então, dentro dos eixos, né, trabalho, educação, superexploração, e aí vai aparecendo outras coisas. Deixa eu ver que meu tempo está... Aí o que dá para concluir? Porque aí eu já pulo para o doutorado, que é onde eu estou. que apareceu nas pesquisas? Tinha uma super exploração, tinha super, uma super violação de direitos desses imigrantes por parte de tudo. Desde parte do compatriota que chama ele para trabalhar na oficina, desde por parte do próprio serviço público que atende. Então tinha a questão da autoridade, por exemplo, tinha depoimentos e falas, e tinha as pessoas que davam um depoimento até choravam, que eram ameaçadas verbalmente por pessoas que deveriam garantir os direitos, e essas pessoas, na verdade, faziam o contrário, né, como foi a fala daquela profissional que eu conheci, né, na conferência. Então, tinha ameaças por parte do pessoal de serviços, principalmente eles não buscam serviços quando estão... Não estão ainda com a RNE, mas quando eles buscam, os lugares mais que eles vão é na saúde, porque quando adoecem, eles fazem muitas coisas por medida própria, sabe? Chá, plantas, mas quando não tem jeito, eles vão para o hospital. Aí chega lá, levam bronca, desde a recepcionista, que atende porque eles não têm a documentação, e aí elas pedem a bendita carteirinha do SUS, e eles não têm, tem a dificuldade do idioma, se acabou de chegar, até vai passando. Então, a recepcionista, e depois leva a bronca da enfermeira, que vai fazer lá os primeiros para verificar e passar a planilha para o médico, até chegar pelo médico. Então, conselho tutelar também teve falas assim, de violações mesmo, de ameaça do conselho tutelar. E na área da educação, a escola, porque o que acontece? Muitos vão para lá e têm os filhos lá. Então pode registrar as crianças, porque a criança nasceu lá no Brasil. Então a criança vai para a rede pública de ensino. Então tem também violações de direito, por exemplo, onde for buscar, né? Mas teve por todas as partes, entre compatriotas, do serviço público, entre brasileiros com os imigrantes. Antes, na época foi concluído e foi uma provocação para o município de Guarulhos, porque ele não tinha nenhum serviço, nenhuma capacitação, nada para poder atender esses imigrantes. E aí foi concluído, né, que precisava pensar em políticas voltadas para o atendimento igualitário desses imigrantes, independente de qual nacionalidade fosse. E aí, que um vai puxando o outro. Terminei, entreguei minha dissertação de mestrado. E aí, durante as entrevistas do mestrado, eu visitei oficinas de costura, legalizadas e não clandestinas também. E durante as entrevistas, eu fazia com os adultos. Eu sempre percebia criança, e eu sempre trabalhei na área da criança e do adolescente. Só que as crianças, toda vez que eu ia fazer entrevista em alguma oficina, a criança estava ajudando, ou seja, estava trabalhando. Então, isso me motivou a ir para o doutorado. Então, meu projeto inicial para entrar no doutorado foi falar, ajuda ou trabalho, né? O processo das crianças filhas de imigrantes. Então, eu queria tratar disso, porque eles vinham como ajuda, e não era ajuda, era trabalho. Tipo, criança de 9 anos fazendo café para a oficina de 40 funcionários, criança arrematando peças, e sabe o que é arrematar, né? Arrematar depois que costura, para tirar as linhas, assim, aí faz os cortezinhos. Então, que às vezes tem algum nome diferente, né? Então, criança arrematando peça, criança varrendo a oficina de costura, somente a máquina overlock, que é aquela que dá o acabamento, ela solta aquele fio e pedaço de tecido. Então, a criança ficava varrendo o dia inteiro a oficina, e aí eu estava fazendo uma pesquisa sobre outra coisa, sobre o movimento, mas eu já fiquei... Eu perguntava, mas ela está trabalhando? Aí eles, não, ela só ajuda. Então, nessa época, eu já falei, não, eu preciso investigar isso, porque... E aí, eu trabalho num programa de música há 7 anos. E esse programa de música, ele está em São Paulo e nas regiões em volta de São Paulo, que as crianças e os adolescentes vão lá estudar música, é isso. Eles vão lá, eles querem fazer violino, violoncelo, trompa, contrabaixo. Qualquer curso da área de música erudita, ele quer lá, ele se inscreve e estuda lá 2-3 vezes por semana. Só que tem alguns polos desse programa que atende filhos de imigrantes, que são os da região central, da região do Brás, essa região que tem as oficinas. E aí, conversando com os colegas de profissão, eles me contavam que chegavam a fazer negociações com os pais. Porque os pais permitiam ir na escola de manhã e à tarde não liberava uma vez ou duas vezes por semana para ir fazer o curso de música, porque ele ajudava na oficina de costura. Ou ele ajudava o pai que tinha acabado de conseguir uma barraca na feirinha da madrugada. Ou ajudava a mãe que era artesã. Então, a princípio eu entrei no doutorado para tratar da questão do trabalho infantil com filhos de imigrantes. E aí, conversando com a professora Lúcia Barroco, ela falou, Fabi, e o ano passado também eu tive a experiência de trabalhar na Holanda com filhos de imigrantes. A professora Barroco falou, mas Sabiana, por que você não fala disso que você já trabalha, você tem contato? E aí eu, hoje, junto com a professora Barroco, a professora Alcina também está fazendo contribuições, eu pretendo estudar o impacto da arte através da música, porque eu trabalho num programa de música, na vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, porque precisa delimitar, né? Filhos de imigrantes e refugiados, porque a gente tem essa realidade também lá no Brasil, em busca de trabalho. Aproximações de 3 programas, Brasil, Portugal e Holanda, que atendem essa demanda. Qual é o objetivo do trabalho? Eu pretendo investigar qual é o impacto que tem o estudo da arte, através, no meu caso, que eu vou estudar, da música na vida dessas crianças, investigar como é que é esses 3 programas que eu vou estudar. Eu trabalho no Guri Santa Marcelina, lá em São Paulo. Aqui em Portugal eu quero estudar a Orquestra Geração, se vocês tiverem contato. A professora já está me passando, mas quem tiver alguém quiser me indicar, eu agradeço. Quero estudar a Orquestra Geração, e pelo que a gente vem pesquisando, tem a característica parecida com o programa que eu trabalho lá no Brasil. Então, as crianças, elas frequentam a escola e no horário depois da aula, elas fazem curso, participam da orquestra. E na Holanda, no ano passado, nós fomos convidados a fazer um trabalho de 14 dias num programa que se chama Leerorkest, que é a mesma coisa, só que lá é diferente. O aluno não vai depois da aula. É dentro da grade curricular dele. Ele tem matemática, física, história, geografia e música. Uma vez por semana, durante uma hora, ele tem música. O Leerorkest também atende as escolas que estão localizadas em regiões com vulnerabilidade social, igual lá o Guri, só que na Holanda é diferente. As regiões de Amsterdã, que o índice de vulnerabilidade social é grande, que são a periferia, né, que não é diferente do Brasil, quase 100%, 90% das pessoas que moram nessas localizações são estrangeiras, são imigrantes. Então, esse programa Leerorkest, quase 100% dos alunos que fazem parte dele são filhos de imigrantes, porque alguns já acabaram nascendo já na Holanda, né, os pais, a mãe veio gestante, mas quase 100% dos alunos são filhos de imigrantes. E como eu estudo a temática, então é um lugar que eu quero investigar. E lá na... Então, eu quero estudar como é que isso rebate nesses 3 programas. Eu quero analisar como que essa questão da arte e como é a questão do trabalho, porque normalmente os filhos, falando um pouco da experiência, eu vou estudar aqui em Portugal ainda, mas falando um pouco da experiência lá de Amsterdã e do Brasil, como essa questão do trabalho com filhos de imigrantes, como que isso vai repercutir na vida dele depois, porque tem uma coisa cultural da questão do trabalho. Então, por exemplo, esse tempo todo estudando os bolivianos, tem essa questão do trabalho. Então, você tem que trabalhar desde cedo para você ser um bom homem, uma boa mulher, ser um cidadão, e piribororó. E lá na Holanda, essa questão do trabalho é muito forte nesse sentido. Os imigrantes lá, eles trabalham na área de serviço, como eu já tinha falado. Então, lá uma criança com 12 anos, ela vai fazer um teste para a vida toda. Toda criança que estuda na rede pública, ela com 12 anos, 13 anos faz um teste. Se ela vai bem, ela é convidada a estudar nas melhores escolas de Amsterdã, que são as centrais. Se ela vai mal, ela continua nas escolas periféricas. Quase 100% dos alunos que são filhos de imigrantes que já estudam na periférica vão mal nesse teste. Então, eles continuam estudando nas escolas da periferia. Os filhos de holandeses, tem alguns que ficam, mas a maioria vai para as escolas boas. Então ele já está meio que predestinado. Ah, ele vai ser engenheiro, ele vai ser arquiteto, ele vai fazer medicina. Ele meio que traça já a vida da criança e adolescente. E os filhos dos imigrantes, que estão nas escolas periféricas e continuam, vai trabalhar como jardineiro, marceneiro, vai trabalhar no cafezinho, no restaurante, no mercado. Então isso é bem, bem forte. Um dos objetivos também é propor que práticas dessa, da inclusão de filhos de imigrantes no contato com a arte, isso aí eu falo em São Paulo, né? E que políticas também voltadas no atendimento igualitário dos imigrantes sejam realmente eficazes. Porque lá em São Paulo nós temos hoje serviços, como eu falei para vocês, porém não dá conta da demanda. Fora quando não dá conta, não tem estrutura para atender, acolher e realmente efetivar garantias. E espero que contribua também para poder na produção sobre essa temática de migração e refugiados, principalmente no serviço social, que é pouco ainda lá, né? Então, vou fazer a pesquisa documental. Mais uma vez, eu quero estudar, me aprofundar mais. Porque quando você vai estudando, você fala, meu, é pouco, você ainda precisa estudar mais. Então, eu acho que ainda preciso me aprofundar na questão do trabalho. Então, estudar mais Marx e outros teóricos também que são embasados em Marx. Então, estudar o Zé Paulo, né, o Marcelo Braz. Então, tem toda uma galera que faz essa discussão da questão do trabalho. Eu acho que não tem como fugir disso. Lá no Brasil, a gente tem o Estatuto do Estrangeiro, que está passando por um processo de revisão, é da década de 80, então está bem, bem antigo, mas já está, né, tá para ser aprovado aí. E no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, por exemplo, na Holanda, esse tempo que eu estive lá, eu pude perceber, eles, na questão de estrutura, eles estão, sabe assim, vai na frente. Chega uma família, imigrante ou refugiada, a criança já é inserida no sistema educacional e depois ela fica na escola, no horário depois da aula, ela começa a ter aula de holandês, para poder já pegar aprender a língua de lá. Muitos desses pais moram lá há anos e não sabem falar holandês. Quem é o tradutor do pai? Isso eu falo embasado na... Eu vou lá aplicar a pesquisa, mas já falo embasado nesses dias que eu trabalhei lá e conversei com professores, alunos, muitos, o pessoal da coordenação do programa, muitos desses pais, eles não falam holandês. Então, quando eles vão para mercado, essas coisas, eles levam as crianças, porque são as crianças que vão traduzir. Então, nisso, a Holanda tem uma estrutura, só que a legislação que ela se baseia ainda é na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1949. Tem de 80. Isso, a convenção. Então, ela está atrás. E, assim, toda vez que a gente perguntava lá, mas vocês não têm nenhuma legislação específica? Não. Então, eu acho que o Brasil, na questão da legislação, a gente está, mas eu acho que a gente tem que melhorar, mas na prática, por exemplo, eu vejo que a Holanda, ela dá mais subsídio para essa criança e esse adolescente. Claro que tem coisas que tem que... Outra coisa que eu percebi estando lá é a questão da segregação. A vulnerabilidade, ela se apresenta, né, nesses países, eu vou estudar ainda Portugal, mas ela se caracteriza de formas diferentes. Por exemplo, lá no Brasil, quando a gente pensa em vulnerabilidade social, a gente pensa em violência, em pobreza, em tudo, né, em falta de políticas e tal. Na Holanda, é muito forte a questão da segregação. Lá, as instituições já são segregadas. Então, as escolas que eu trabalhei, elas tinham três entradas. Uma islâmica, eles estudam separados. Uma cristã e uma no meio que o pai e a mãe não faz distinção. Eles estudam separados. O único dia que eles se encontram em horário é no dia da aula de música, uma hora. E criança é criança em qualquer lugar do mundo. Você junta a criança pequena, que é separada, quando ela se junta, ela quer brincar, ela puxa o véu da menina que é islâmica, eles querem, né? E foi por isso que nós fomos chamados lá, porque o programa não estava sabendo lidar com essas questões. Como a instituição é segregada e o programa faz essa, essa proposta de juntar, estava acontecendo várias coisas que eles consideravam conflitos e eles não estavam sabendo administrar. Então, criança é como qualquer criança em qualquer lugar do mundo. Ela quer brincar, ela quer pular, ela quer correr. Só que ela vai passando por isso durante a vida dela, né? Na escola, nas instituições, nos espaços que ela ocupa. Quando ela é adolescente, lá eu trabalhei com os adolescentes. Isso já está instaurado. Então, os adolescentes também. Na secundária, na hora da aula da música, secundária, aqui chama secundária também, professor? Na hora da aula da secundária, que eu vou fazer atividade com os adolescentes, eles automaticamente já sentavam separados. Então, eu ia fazer a proposta da roda. Num canto eram os islâmicos, no outro canto eram os cristãos, no outro era quem não tinha crença. Eles mesmos já, porque já foi, a vida foi trabalhada, foi na verdade, foi imposto para ele aquilo a vida inteira, né, uma parte da vida dele, a infância. Quando ele é adolescente, ele já está na... Isso para mim marcou bastante. E é uma coisa que eu quero trazer também. E o Portugal não posso falar porque eu ainda estou fazendo, ainda de todos, né? Então, eu quero trabalhar, eu quero fazer agora no doutorado, porque eu tenho mais tempo, eu quero fazer uma pesquisa quali quanti. Eu quero trabalhar com a qualitativa, a história oral mais uma vez. Na história oral, eu vou trabalhar com os profissionais que atendem esses meninos nos três países. O ideal, eu queria fazer história, depoimentos das crianças e dos pais. Eu sei que no Brasil eu consigo tranquilamente, mas eu acho que na Holanda eles são muito fechados. Na Holanda eu não vou ter permissão. Em Portugal eu não sei também. Mas se eu conseguisse, eu acho que teria mais... Lembra que eu falei? É importante a gente ouvir todos os lados, assim. Então, eu acho que teria mais riqueza a pesquisa. Mas se eu não conseguir, eu vou falar com os profissionais dos três países. Uma coisa que eu fiz no ano passado e quero fazer de novo... É, troca de cartas. Então, ano passado, os meninos do Brasil mandaram carta para os alunos da Holanda e os meninos da Holanda responderam para os meninos do Brasil. Esse ano eu já fiz com os meninos do Brasil cartas que eu quero entregar para os meninos aqui de Portugal e da Holanda e depois eu quero levar a resposta. Só que esse ano eu pedi para as cartas terem algumas perguntas que podem me ajudar na pesquisa. Então, o que, que ele almeja de profissionalmente, que eu acho que isso tem a ver também com a questão da pesquisa. Qual a importância da música, da arte na vida dele, né? Então, além das coisas que eles gostam de escrever, nome do Facebook, o e-mail, para eles virarem amigos, eu pedi para eles responderem algumas perguntinhas para poder nortear. Se eu não conseguir as entrevistas com os alunos e as famílias, talvez as cartas podem me dar um resultado que pode utilizar como também pesquisa. E a quantitativa, eu pensei em aplicar questionários, que eu acho que isso é mais fácil, eu não conseguir entrevista com os pais e com os alunos, se eles não deixarem eu pegar depoimento, mas mandar numa semana e recolher na outra pesquisa, que o pai e a mãe autoriza, eu talvez consiga um dado também. Só que eu fui agora numa jornada no Algarve e fiquei impressionada com o mecanismo que eles têm de pesquisa quantitativa. Só que eu preciso aprender, aplicar. Mas é muito legal, porque eles pegam dados e aí você pode fazer de vários países. Então, dados da educação dos três países, e aí você cruza esses dados. Então, é o pessoal da economia. Se eu conseguir, aí talvez o qualitativo eu utilizo essa plataforma, que pareceu bem legal. Você consegue dados também quantitativos. Aí você pode cruzar países, você pode cruzar áreas, você pode cruzar vários dados. Então você pode pegar dados do IDH, você pode pegar dados que tem, por exemplo, do próprio projeto, do programa. Então a quantitativa eu tinha pensado a princípio questionário para gerar gráfico ou mapas dos três países para ver o rebatimento que a arte tem e a questão do trabalho enquanto... na casa, né, na cultura deles, tem na vida deles, mas eu fiquei muito... E a gente tem que estar aberto também a outros tipos né, de fonte de pesquisa. Eu gostei muito dessa quantitativa. E é isso. Acho que eu falei o que eu... Acho que não faltou nada, mas caso vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição e é isso. Tá bom, Gastão? Bem, eu, para além de agradecer a participação da Fabiana, eu julgo que foi um exercício muito interessante. relativamente destacaria a relação que a Fabiana coloca da formação, do exercício da profissão e do lugar da investigação, tanto na formação quanto no exercício da profissão, não é? E a importância que a Fabiana nos mostrou aqui, como é um mundo que não para, digamos, é um processo, não é? É um processo que a preocupação de conhecer, de aprofundar, leva e tem-na levado a si, não é? Ao nível da graduação, depois para o mestrado e agora para o doutoramento, e as questões que se levantam, tudo, digamos, resultante dessas duas relações, que parece-me aqui muito estreita, entre formação, trabalho e a questão da investigação. E nesse sentido, né, eu só vou lançar assim uma questão aqui, pois certamente todos os colegas vão e pensamos que, né, a quem se destina também muito o seminário, que é enquanto vós, enquanto alunos de mestrado, também poderem levantar questões para a Fabiana e vocês pensarem em alguns projetos que estão a ter e preocupações que possam também apresentar à Fabiana. Um aspecto que também eu gostaria de destacar daquilo que falou é a relação de formação e do trabalho, que achei muito curioso, como a formação e a relação com o trabalho se coloca nos três países relativamente às crianças. E como se falou de São Paulo como sendo a cidade das oportunidades, não é? A referência, por exemplo, da Holanda tem sido nos últimos anos muito de um país que cuida, digamos, que os direitos humanos e os direitos sociais são, digamos, de alguma forma efetivados. Temos referências, se bem que nos últimos anos também as coisas têm vindo a mudar, mas a questão do Estado Social nesse país, digamos, poderíamos pensar que aquilo que agora nos mostrou, né, e aquilo que nos mostra, que a situação dos filhos de imigrantes num país como a Holanda, no fundo, começa logo desde os primeiros anos da escolaridade, começam logo, de alguma maneira, as marcas a sucederem-se e a criarem-se nessas crianças e os destinos serem diferentes, tanto na formação, e eu pergunto se isso não tem impacto também no trabalho e de alguma maneira, eu gostava que depois, se a Fabiana pudesse ainda depois falar, que é da sua experiência, né, do seu trabalho com estas crianças no Brasil e mesmo na Holanda, se já há estudos, não é? Se há eventualmente estudos ou que nos possam dar conta daquelas crianças que fizeram a formação pela arte, nomeadamente pela música, quantas é que efetivamente fugiram, entre aspas, aos seus lugares de classe? Então, isso, não sei se isso... se isso é algo que esteja a ser trabalhado por alguém, e dizer que me parece também, pelo aquilo que também a gente conhece, a questão da imigração não é um tema forte relativamente ao serviço social em Portugal, que eu saiba. Nós temos alguma articulação com as questões da imigração e, portanto, também nós damos conta que há muito poucas produções sobre o assunto, e nesse sentido penso que aquilo que nos trouxe aqui e a pesquisa que se tem vindo a fazer, acho que pode também abrir outras hipóteses, outras possibilidades também na análise aqui com Portugal, e estamos, estes processos de intercâmbio servem muito também para a gente abrir horizontes e vermos como as pesquisas podem ser articuladas, feitas em vários países e também se equacionarem a partir daqui de alguns lugares aqui em Portugal. Então, acho que era só esta observação que eu queria fazer e basicamente queria, isto é só para arrancar, e não sei se a Fabiana quer ouvir também os colegas e depois ir respondendo às questões que se forem colocando. Então, se calhar perguntava-vos e pedia-vos para vocês usarem aí usarem este tempo que a gente tem aqui com a Fabiana para vocês apresentarem ou sugestões ou as preocupações que queiram partilhar em relação a algumas das investigações que estejam a fazer, ou em relação a alguns aspectos de natureza metodológica, ou teórica, ou sobre o tema que se articulem ou não com aquilo que a Fabiana nos apresentou aqui. Não sei quem quer começar, mas vou começar. A Judite parece que está a querer pronunciar-se, é isso? Pensar. Aldrina ou Rosa? Rosa, bem. Sim, senhora. Eu acho muito interessante e muito curiosa a maneira como agora chegou finalmente à questão das crianças filhas de imigrantes. Eu queria só contar, eu trabalho aqui com o problema da infância, aqui em Portugal, não é? Na história, essencialmente na história. Mas aqui, em 2011, foi o centenário da criação do primeiro Tribunal de Menores em Portugal e das primeiras comissões de proteção. E nessa altura, nós organizámos aqui, tínhamos uma estagiária com uma comissão de proteção, e organizámos um seminário comemorativo exatamente do centenário da criação destas instituições de proteção à infância. E o tema que estava em cima da mesa, porque estava a preocupar muito, era a questão dos filhos de imigrantes. Não a questão da arte, mas a questão da falta de arte. Da falta de arte, principalmente dos técnicos, principalmente de quem faz barulhamento. Porque uma das questões que realmente foi prioritária mesmo na análise era a questão de... Portugal é um país essencialmente de saída, não é? De emigrações. Mas houve um período, mais ou menos áureo, pelos anos 90, que acolheu principalmente muita população vinda do leste. E então, o que aconteceu foi a coisa tão curiosa como não haver capacidade de comunicação por causa com esta população estrangeira. E, portanto, esta foi uma das questões centrais por todos os problemas que colocava ao atendimento, não é? Por todas as dificuldades e, essencialmente, pela falta de procura de mediações para resolver este problema, não é? Portanto, eu acho que isto também tem um pouco a ver com a falta de procura de respostas, porque, obviamente, que eu ir aprender a língua, procurar um mediador ou procurar um tradutor tem de ser uma solução que tem de aparecer de repente. Isto era só para lembrar que foi a única vez que eu vi em Portugal, pode haver aí alguma coisa, não é? Mas não conheço aqui trabalhos com filhos, com crianças imigrantes. Se bem que há um observatório da imigração. Sim, sabe, eu entrei em contato. Pois, quem sabe, de facto, aí pode haver algumas coisas interessantes. Partilho da opinião de que a arte é um instrumento, de facto, mediador, particularmente rico, não é? Portanto, aí dou os parabéns pela iniciativa. Existe uma outra instituição também com história em Portugal, essa que vocês estão à procura, eu não conheço. Aquela de que eu vou falar não tem a ver com a música, tem a ver com a artes circenses. Chapitou. Já fui lá também. Pronto. Porque essa tem de facto história, não é? No acolhimento de jovens, particularmente do sistema de proteção. E parte dos jovens do sistema de proteção, uma grande parte, são descendentes de imigrantes, grande parte. Só por aí. Não queria dizer mais nada, a não ser que acho muito rico. Obrigada. E esse crescer no Brasil, acho muito rico. A professora Alcina me orientou de buscar o Chapitou. Sim. Eu fiz uma visita, né, e peguei o contato para poder... Porque a ideia, inicialmente, era fazer a pesquisa com os três programas que oferecem música. Mas depois a professora me abriu também, né, os olhos e me explicou como é que qual era a ideia do Chapitou e tal. E aí eu fui lá para conhecer, nós fomos lá e agora tá, eu vou fazer esse contato para poder conhecer, enfim. E tem uma história, né? Tem história. É de facto uma instituição com história, isso. Como escola de arte. Sim. Escola de arte, não é? E como escola de arte com uma população subalternizada, uma população de facto com muitas vulnerabilidades. Grande parte até de população é internada, institucionalizada. Sim. Não é? Sim. E, portanto, esse plano da relação entre trabalho e formação, aí é essa escola tem aí, de facto, pontos interessantes para... Eles me forneceram um material que conta a história e fala, né, que inicialmente a senhora, que eu esqueci o nome, ela fazia o trabalho com os meninos que tinham cometido, né, a tutelacional. Isso. Outras intervenções queiram fazer? Outras observações? A mim faz-me lembrar. Fiz-me também despertar alguns aspectos, sobretudo essa questão das crianças, que é com quem mais trabalho, e também de algumas experiências que geraram dificuldades. Estive durante vários anos em Fátima. Uhum. E há uma colónia significativa de imigrantes que são muçulmanos, porque se vê que são, nunca fui, não é necessário investigar muito, porque estão, vê-se pelas indumentárias e por tudo isso. Isso é uma gente muito pacífica e andam ali perfeitamente integrados. Mas a questão da comunicação, por exemplo, é muito complicada, porque eu estava numa zona onde a colónia, essa colónia, chama-lhe colónia, portanto, era um grupo de gente ali, passava sempre junto da nossa porta. Criança é criança em todo mundo, igual, como também já tinha dito. E não tinha como, eu não tinha com aquelas crianças, fossem lá, tivessem véu, tivessem umas saias esquisitas, mas eram meninos, e passavam por ali, diziam adeus, e ficavam todos felizes. Mas também, verdade seja dita, eu nunca me quis meter demasiado dentro desse mundo, para nós era um bocadinho misterioso. Muito bem, quando eu falava com elas estavam sempre com as mães, eram elas que diziam à mãe o que eu lhes estava a dizer, porque a mãe perguntava imediatamente o que é que ela está a dizer. E ela, uma delas, falava muito bem, em português já. No final, na verdade, eu fiquei sempre um bocadinho assim, como quase culpada, não sei, não era bem culpada, mas meu Deus do céu, podia-se ter feito qualquer coisa por isto. Quando a pequenita atingiu 10 anos, a que estava na quarta classe, quarto ano de escolaridade, a que mais comunicava, que era a que tinha mais capacidade para falar português, deixou de aparecer. E então as outras, uma mais gorduchinha, uma cara muito gorducha, onde é que está? O nome que eu agora não me lembro. Durante muito tempo sabia o nome daquela menina, já me esqueci que era tão estranho para mim. E essa pequena, mandaram-na para o Paquistão, não sei o quê, para se casar. Pronto. E nós não conseguimos, ou seja, ninguém, na verdade, não há trabalho, não há grande trabalho feito em Portugal com este tipo de situações. Que é, de alguma maneira, um trabalho que é muito aliciante. Perceber estes grupos, como é que são integrados, não pareciam desnutridos, nem nada disso. Brincaram com as tradições de Fátima e daquela zona de Santo Orango, ali e tal, qual que nós das crianças, foram pedir o pão por Deus, o chamado pão por Deus, na altura do novembro. Primeiro de novembro. Exatamente, então nessa altura falamos isso com eles e brincamos e não sei o quê, lá levaram. Porque dávamos a gente aos sábios e coisas dessas, assim, acho que para a criança não levar os seus sacos. Mas depois escapa-nos muito esta forma de trabalhar com eles e ver como é que se pode integrar. Na escola eles estavam bastante bem integrados. Eu passava muitas vezes no treinos e eles andavam a brincar com toda a gente. Mas lá está, acho que é um trabalho que nós já nos colocámos também aqui a situação de receber refugiados na casa onde trabalho, não é? Também é um desafio muito grande, mas isto está aí aberto, mas não há muito, não sei, não há assim muita coisa, sobretudo quando se trata de países mais da zona muçulmana, acho que há muita desbravada, que ainda há muitos medos e muitas coisas que não estão curados. E, portanto, desperta um bocado esse trabalho, sobretudo nesse aspecto, da importância de trabalhar com os imigrantes para integrar, para defender os seus direitos também, até para perceber como é que eles estão, como é que se sentem. Depois há aquela parte do Estado, esta coisa que se ouve, mas na prática eu não vejo assim muitos trabalhos a serem feitos nessa linha aqui em Portugal também. Dia 25 de abril, sim. Participamos em Lisboa da passeata, isso, e tinha vários grupos, né, então veio o pessoal dos partidos, depois vieram dos grupos, né, então veio o pessoal do grupo das mulheres e veio dos imigrantes, teve dos movimentos de imigrantes, e eu fiquei feliz em ver, né, que tinha tinha grupos e tinha pessoas e tinha... Não sei, né, porque só foi vendo, mas tinha uma galera bem forte, assim, pelas roupas e tudo. Parecia ser da África, né, e as mulheres falando que elas tinham direito ao visto, né, e várias faixas. E eu quero buscar essas instituições que fazem esse tipo de trabalho para entender um pouco, né, que, por exemplo, lá em São Paulo, é o que eu tô te falando, É pouquíssimos locais, antes era só a igreja que fazia, agora pela pressão, né, dos movimentos e tudo, o poder público, também os trabalhadores, a prefeitura abriu serviços de acolhimento, mas é conveniado e não dá conta, né, então, só que como eu te falei, em outros municípios em torno não tem nada, então, e lá assim, o número, eu imagino que seja que nem aqui, né, tá... gritante. Lá na Holanda, eu fiquei muito surpresa, porque lá eles conseguiram já se estabelecer, tem esse negócio da escola, tá separada, e os bairros, por exemplo, teve um dia que eu fui trabalhar no bairro, o pessoal, tipo, fez 10 mil recomendações, que era perigoso, que era do pessoal do Marrocos, e eles cortam as cabeças e colocam no pedaço de madeira, e que eles eram muito perigosos. E aí, tipo, eu cheguei lá e falei, meu, e agora? E, tipo, criança em todo lugar. Eu pulei corda com as crianças e no dia, eu tive a sorte no dia de ter a apresentação das crianças de final de semestre e as mães foram assistir na escola e todas elas de véu e tipo, mas, né, eu vi a realidade de um momento, de uma hora do dia, mas antes de o pessoal me falou às 10 vezes, cuidado, que lá é o... Então, eu acredito que lá também tem, os bairros também já estão se... Uma segregação social. Já está tendo, já, eu acredito. Mas como eu fiquei lá 14 dias, não deu pra ver nada, então eu quero me aprofundar mais. Aqui, a escola, em princípio, por definição e por lei, é uma escola inclusiva. Ou seja, em princípio, e à letra da lei, não há essa segregação. É, no Brasil também não. Não há. Entrar, e de facto é possível entrar numa escola e é possível ver uma mescla. Na prática, existem as escolas TAPE, existem programas de formação profissional, etc., que vão canalizando as crianças e que, portanto, formam guetos. Tá. Formam guetos. Mas, assim, em matéria de política nacional, isso acaba por, como é que eu vou dizer, talvez esta mensagem da escola inclusiva, eu acredito que ela vai aparecer aqui. Tá. Agora, para contacto com as crianças, eu acho que vai haver esse problema da necessidade da autorização, quer sim. seja para questionar sim. o aluno, porque em matéria de famílias migrantes, ou eles estão, de facto, já bem sedimentados em Portugal, ou então não sei se vão autorizar sim. os questionários. É. Não é? Portanto, essa ideia das cartas é capaz de ser uma boa alternativa. É. O ano passado foi uma via que eu consegui, até mesmo de chegar nas crianças, assim. Até mesmo porque a configuração do serviço social na Holanda é diferente. Então eu chegava toda feliz, falando, oi, eu sou a Fabiana, sou assistente social. Aí as crianças estavam sorrindo, de repente elas iam assim, elas ficavam com medo. E aí eu tive que mudar a minha estratégia. Então eu fazia atividade, eu me apresentava, só falava meu nome, e no final eu contava que eu era assistente social. E aí elas ficavam assim, eu falava, então, porque no Brasil, assistente social tem outra característica, a gente está na defesa de direitos da criança e do adolescente, porque lá o serviço social, quando aciona, é porque é para levar, né? Claro. É porque já aconteceu, é para assistente social lá, é pra, até os professores do programa, vinha toda feliz, prazer, meu nome é Fabiana, ah, você é do... Aí eles pensavam que eu era musicista, porque eu tava com uma equipe que tinha músicos, né? Aí eles, ah, legal, você toca o quê? Aí eu falava, não toco nada, eu sou assistente social. Aí eles olhavam pra mim aquela cara, tipo assim... Será que ela veio investigar o meu trabalho para me denunciar? E aí eu tive que mudar a estratégia. Né? Lá tem outra perspectiva, é bem diferente lá, né? O trabalho, a questão da escola, eu fiquei muito tocada, sabe? Da questão deles estudarem separados. E as entradas, a escola é dividida, é dividida. E a idade da seleção é um pouco mais tarde, não é aos 12 anos, é um pouco mais tarde. Eu não sei como é que está agora, mas antes era com a escolaridade obrigatória ao 9º ano, agora que é no 12º, não sei como é. Mas, de facto, toda a elaboração de testes e tal para orientação, não é, vocacional, era pelos 14, 15 anos, não era aos 12 anos, que de facto não me dá. Eu acho que se calhar até mesmo antes dessa seleção ou desses testes, né? Os maus aproveitamentos, os insucessos, sim, os programas têm, como tu falaste, e outros vão indiretamente canalizando, sim, não de forma tão explícita, mas indiretamente para o quê? Não para, eventualmente até para a escolaridade obrigatória do 12º ano, mas para cursos técnico-profissionais, profissionais, ou seja, são vias que... Elas estão na obrigatória por vias, não é, alternativas. Nos anos, e na ditadura. E dizem que a formação foi organizada. O que não quer dizer que feche totalmente perspectivas, mas é extraordinariamente seletiva. Claro. E, portanto, nos anos, antes da ditadura, na ditadura, era logo a partir de 4 anos de escolaridade, havia logo a divisão se era para continuar para o liceu, para a escolaridade do ensino universitário, etc. E para anos que foi, não é, a partir do 9º ano. Pós 25 de Abril é abolido essas duas vias, não é? E agora as coisas de alguma maneira estão indiretamente a ser reintroduzidas, muitas das vezes sem se dar conta, do ponto de vista estatutário, não é? De regulamentos, mas são processos que têm depois essa desemboca nisso. Não é? Eu acho que ia estar para a questão da língua, porque a língua é um grande entrave. É. Isso é muito complicado depois também, mesmo que haja essa. Teria que haver políticas muito específicas, porque a língua complica muitas coisas. Então, algumas vezes, mesmo em relação a alunos brasileiros que chegavam ao colégio, claro, em Cascais, era complicado. Ali não havia nenhum profissional nem nada disso, iam até onde eles pudessem ir, mas às vezes não era fácil, porque o próprio Brasil, mesmo o português do Brasil, tinha muita dificuldade em acompanhar uma aula, por exemplo. E constantemente tínhamos que estar a fazer grupos de apoio para desenvolver a questão da linguagem e da língua para perceberem melhor. E às vezes eu lembrava que para se trabalhar exige muito o sumário. A intervenção da Judite leva-me a... Nós temos uma... Aliás, terminou na semana passada uma tese aqui do mestrado de serviço social sobre imigrantes, sobre imigração. Direitos e políticas de imigrantes no Luxemburgo. E a relação dos portugueses enquanto imigrantes no Luxemburgo. E no Luxemburgo, exatamente, essa questão da língua é uma questão... No fundo, há a exigência de 3 línguas. Então... A criança tem que conhecer o luxemburguês, tem que conhecer o alemão e tem que conhecer o francês. Para além da língua dos pais, pode ser uma ou duas línguas, né, consoante... ou seja, esta questão do acesso é fundamental. E também a questão, como a Fabiana dizia, né, quer dizer, os pais veem nos filhos os tradutores. Porque muitas das vezes são os filhos os primeiros a adquirir, pelo contacto com as outras crianças e pela idade, muitos deles quando crianças, não é? Jovens, crianças mesmo, do ponto de vista de 4, 5, 6 anos, não é? Serem os que mais facilmente adquirem conhecimento da língua do país onde se reside. Então esta atenção do ponto de vista dos direitos, não é? Porque, e agora retomando a questão dos direitos, a questão da língua, o acesso, como ter acesso à língua, se os cursos são gratuitos, se não são, como ter acesso das crianças e dos pais, é uma questão, de facto, na relação com a imigração, primeira importância, não é? A parte de tantas outras, como estamos a ver, não é? Da formação, a questão do trabalho. Mas eu gostaria ainda que a Rosana, certamente ainda vão colocar mais questões, mas que depois abordasse essa relação, se há alguma abordagem de quem fez, esses estudos de música clássica, de participar num curso, né, numa formação, se esse instrumento constitui uma mudança, digamos, de expectativas, de destinos, pensando em Daniel Berthaud, de destinos pessoais e sociais dessas crianças. Se há outras formas dessas crianças perspectivarem uma outra vida que não aquela que os bolivianos, né, que Nati nos contou, os bolivianos, no ponto de vista de trabalho, se foge a essa reprodução, se esta, a formação pela arte e pela música, em que medida é que abre outras possibilidades efetivas? Claro que a formação é fundamental, e estamos a falar de formação, né, da educação como direito, mas nesta relação com o trabalho, se há outras, se eleva a outras possibilidades. Então, eu vou entregar a minha dissertação em 2019, então eu estou no processo de investigação, mas por isso mesmo que eu estou até fazendo essa proposta de investigar isso, porque eu, enquanto pesquisadora e trabalho já há esse tempo todo, há 7 anos, com arte, né, em programas sociais, eu acredito que sim. Que ela propicia. Agora, se tem outras produções que falam sobre, eu sei que tem uma dissertação de doutorado lá da PUC, que é um estudo sobre o programa no qual eu trabalho, que fala da não só o contato com a música, né? Não um contato só com a arte, mas também é uma defesa desse trabalho também sendo mediado por um profissional do serviço social, porque senão vai reproduzir, principalmente na música erudita. Não sei se aqui tem alguém que já estudou, mas eu tendo contato com os professores que... Eu tenho professores lá que estudaram desde pequeno música erudita. E é um estudo bem... como eu posso dizer, bem rígido, né? Então, e esses programas, tanto que eu trabalho, eu acredito, eu não conheço ainda daqui de Portugal, mas o Lee Orquest também, são programas que eles dão a possibilidade da criança ter o acesso à arte, mas ele não obriga a criança e o adolescente a ser musicista, claro. Mas sim que ele tenha a possibilidade de ter um contato que, se ele não tivesse no programa, ele não teria. Porque lá no Brasil, e falo também pelo Lee Orquest, pelo contato que eu tive com as pessoas de lá, por exemplo, em Amsterdã, você tem um acesso à música, principalmente à música erudita, se você pagar, né? Que é o Conservatório de Amsterdã, as grandes escolas, o ensino da música lá. A ideia do programa é esse, é oferecer o contato à música erudita, que não, se você não pagar, você não tem acesso. Lá em São Paulo, eu trabalho no programa já há 7 anos, e antes de trabalhar no programa, eu sou também, eu nasci e me criei em local de vulnerabilidade social. Antes de trabalhar no programa, eu entrei com 24 anos lá, eu não sabia o que era uma trompa, por exemplo. Por exemplo, né? Então, eu acredito que sim, que você consegue ter outra visão de mundo, não para ser musicista, mas de conhecer outras realidades e de almejar trabalhar em outras áreas, não de reproduzir aquilo. E eu acho que você, não só você, a família, quando você tem um trabalho. Outros irmãos, outras... Ou os irmãos, os próprios pais, porque aquele pai que nunca foi a um concerto, ele vai ter a possibilidade de ir a um concerto, de conhecer outras realidades, de... Mas é que eu tô falando, eu tô começando a pesquisa, então eu não tenho. Eu tenho bastante dificuldade em encontrar material que vincula a arte e o trabalho social, a arte dentro de programas. Se vocês até tiverem sugestões, eu agradeço. A arte na questão como um agente transformador, para não a reprodução do trabalho infantil. Então, eu ainda estou começando uma pesquisa, mas eu sei que tem uma dissertação lá de doutorado que fala, que trata disso, e o rebatimento da arte, do programa e do filho ter contato com a arte mesmo, através da música, na vida não só dele, da família. o quanto repercutiu. A ideia da quantitativa é poder transformar isso realmente em números nos três programas. Então, ou através de questionários, ou através dessa plataforma, qual foi o rebatimento que depois do seu filho estar inserido no programa, por exemplo, no programa social, ou então com a música? Houve melhora no rendimento escolar? Houve melhora na sociabilização? Houve melhora, não só melhora, ou então não houve a melhora, continua do mesmo jeito? Porque eu não consigo encontrar números disso. Né? O que a gente encontra é números que o programa, que aí eu não vou fazer propaganda nem do programa que eu trabalho. Eu estou enquanto investigadora, essa hora eu vou tirar, né? Já tirei a roupa de trabalhadora, mas realmente, será que tem impacto? No meu fazer profissional, eu vejo que tem impacto. Né, que foi o que a gente conversou aquele dia. Nós temos meninos lá que a gente estava perdido pro tráfico. E hoje ele tá cursando uma universidade, né? Então ele almejou outras possibilidades para a vida dele, que dentro da comunidade já estava traçada. Ele ia ser aviãozinho, já tinha um traçado. Então, né, no Brasil é isso, você, dependendo de onde você mora, você vai ser aviãozinho, depois você vai subindo dentro da boca até você chegar a ser gerente. Se você estiver vivo, quando você for gerente de uma boca de droga, né? Então, e eu acredito que não só na arte, né, mas você está inserido em um espaço que você tem esse convívio, você conheça outras possibilidades, eu vou por essa linha, mas eu preciso ter fundamentos mesmo para defender, né? Mas eu acredito, eu enquanto pesquisadora, mas eu tenho que tirar também e buscar nos números e se realmente eles estarem inseridos na arte, está tendo um rebatimento na vida deles e na família deles. Eu acredito que sim, né? Pela experiência pessoal que eu tenho no Brasil, pouco que eu conversei no New York Cast, agora eu preciso conhecer aqui de Portugal. O Geração, eu pesquisei na internet, e conheci uma menina em Londres que mora na Amadora, não sei se vocês... as professoras, sim. Bairro da Amadora, falaram que é um bairro que tem muitos imigrantes, né? Ela falou errado. Tem. Eu ouvi dizer. Me falaram que ele é quase não só de português. Então. Eu fui lá para há 15 dias. E a verdade é que. E lá tem uma orquestra. Não há gente lá, é um lugar que me interessa bastante fazer a pesquisa. Tanta gente africana. Africana, principalmente. Então, ela me contou, eu conheci uma menina em Londres, que ela é portuguesa, e ela nasceu e se criou na Amadora. Então, ela não fez o Geração, mas ela fez o Chapitou. Olha só aquilo. Aí ela falou, olha, se você quiser, eu entro em contato tanto no Chapitou, vejo alguém do meu bairro para tentar o Geração. Ela nasceu e se criou na Amadora. E ela falou, Amadora é o lugar, porque você... Lá é um bairro predominante, né, a presença de imigrantes. E eu queria saber se realmente está tendo impacto, né? Certo. Não sei se eu respondi, professora. Deixa só dizer, aqui em Portugal, eu não conheço muitas experiências com crianças em matéria de arte, mas tem havido algumas experiências muito inovadoras nas prisões. A mais recente tem sido ali na prisão de Leiria, com os jovens, com ópera. Lembrei-me agora por causa de ter falado na música clássica. É muito curioso porque há domínios, enfim, que nós podemos chamar mais ligeiros e domínios que nós podemos chamar mais rígidos. Portanto, e é incrível porque eu não conheço nenhum programa de avaliação destes programas. O que é muito lamentável. Sim. Mas sempre que eles são divulgados, são plenos de sucesso. No plano artístico, depois do ponto de vista daquilo que constituem experiências que seguramente são, quer dizer, como é que dentro de uma prisão, regra geral, o tipo de música não é ópera, de certeza absoluta, não é verdade? O plano de organização destas atividades, o plano de trazer a palco estas atividades, a publicidade, a publicitação e o aplauso que trazem, não é? Que é exatamente o oposto do aplauso de qualquer envolvimento de crime, tem trazido algum debate, mas muito, muito, muito, muito pouco sobre a importância da arte. Portanto, realmente apanhar crianças, eu acho que deve ser muito bom. Partilho da mesma crença, no fundo, estou a dizer isso, partilho da mesma crença. Sim. Estou-me a lembrar da dança. Será muito bonito. Acho que em Lisboa também dança, grupos, sim. E no Porto, acho que há pouco tempo, ou um ano, há dois, acho que também era uma peça, não sei se era de ópera, mas era com crianças não presas, crianças e jovens, o que era isso, e que se organizaram para formar, ou seja, agora, a relação do serviço social com esses programas, eu não tenho conhecimento, mas isso mostra... Não tem nada a ver com os assistentes sociais da prisão, não tem nada a ver. Sim, o próprio Lior Cash não tem assistente social da aula. Mas isso, exatamente, o que estamos aqui a trazer é a importância de que este campo tem para o serviço social. Que organiza, que dinamiza um grupo de teatro que está a funcionar com muita segurança. Mas é uma, porque as outras nem sequer apoiam. A instituição também aqui em Coimbra está a fazer um trabalho que eu considero... Ou sei aqui, peraí, para com voltar. Crianças insocializadas é o teatrão. Que colhe, nós temos lá várias, e está a ter, quanto a mim, uma boa proporção das pequenas, em termos de conhecimento próprio, conhecimento do corpo, de relacionamento com todos os outros grupos, eu acho que está sendo importante também. É uma forma deles terem ali um trabalho muito, muito bom com crianças problemáticas, muito problemáticas mesmo. E o teatro está a torná-las mais coesas entre si, acho que é muito importante. Como é o nome? Teatrão. Teatrão é um grupo de teatro. É um trabalho pensado e refletido para isso mesmo, para integrar. É interessante, como só aqui eu agora, né? Como nos estamos a lembrar e como a investigação exige, de facto, né? E como a proposta que a Fabiana nos trouxe hoje traz, de facto, a importância da investigação e de nós nos acercarmos com outros conhecimentos, né? E de aprofundamentos, mas como há certamente experiências, mas que muitas das vezes elas não são, nem são trazidas, né? Para o serviço social, nem constituem campo de investigação. E a importância que isso tem, e aí o trabalho aqui da Fabiana, não é? Mas como temos aqui outras pessoas que ainda não se pronunciaram, eu acredito que se calhar ainda outras questões se podem trazer. Abri? Quero falar. Acho que a Fabiana foi muito feliz na explicação dela, eu acho que foi bem válido sobre o que ela explicou. A respeito do andamento do projeto dela, eu não tenho assim nada a declarar, porque eu acho que você está no caminho certo, numa ótica, numa perspectiva muito boa, mas muito satisfeito com o seu percurso desde da graduação até agora. Muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês. Alguém aqui, agora posso, posso devolver a pergunta? Alguém aqui pensa em fazer um projeto de pesquisa voltado para imigrantes ou refugiados? Daqui, da galera que vai estar pensando do mestrado, né? Que é mestrado. Mestrado, do mestrado, alguém pensa em alguma coisa? Não. Tinha aluna. Eu estou a fazer, mas não. Não delimito ainda, não. Não, eu já estava delimitado, por assim dizer. O meu vai ter que ver com a... perceber de que modo é que difere a dimensão da rede de um idoso que esteve imigrado ou de um idoso que viveu sempre em Portugal. Ah, tá. E você pensa em fazer história, pegar depoimento? Não, eu já tenho os inquéritos feitos. Tá. Agora estou a ver os resultados e realmente há diferenças na rede. E para o meu espanto, a diferença está que os idosos que tiveram imigrados têm uma rede mais densa do que os idosos que viveram sempre em Portugal. E agora estou a cruzar as variáveis para tentar perceber onde é que realmente há essa diferença. Tá. Ah, legal. E você defende quando? Vou estar aqui? Não. Eu fiquei interessada. Específico e, portanto, vocês começaram em outubro, né? Começaram em outubro, em janeiro de 2018. Final de janeiro, princípios de fevereiro. Tá. Com certeza que teremos aqui o júri. Tá. Uma prova pública da tese do mestrado. Legal. Eu acredito que, independente da área que vocês pretendem pesquisar ou estudar, eu acho que é super válido o que as professoras aqui fazem, trazer diversas temáticas, porque às vezes a gente, uma coisa que é totalmente diferente da nossa, a gente acha uma resposta, acha uma... Por exemplo, nós, semana passada, estivemos numa jornada no Algarve, a Alberta, que vocês já conheceram, eu, outra professora que ela não vai vir aqui, mas vai vir na graduação, né, na aula da Alcina, a Marta. Estivemos lá no Algarve numa jornada de trabalhos de Portugal e Brasil, né? Então, tinha apresentações de trabalhos tanto realizados na região do Algarve, na universidade lá, como trabalhos de pesquisadores do Brasil. E aí veio uma galera da economia, né? E estava apresentando e nós assistindo. E, tipo, me deu um... Assistindo a apresentação, me deu um feeling, assim, para quantitativa, né? E... Não é nada a ver com a minha área, né, economia, mas a menina teve uma sensibilidade na hora de fazer a tabulação, e explica, ela não explicou como é que fez lá, né, mas eu anotei tudo, porque eu achei super legal como ela utilizou de dados que já existem, né, já existentes, e utilizou e transformou a pesquisa dela. Então ela fez um mapeamento da União Europeia inteira e da questão do Índice de Desenvolvimento Humano. E aí ela conseguiu, durante um período, medir como é que rebate na Europa inteira, os países mais desenvolvidos. E aí ela explicou quais foram os critérios que ela utilizou, porque índice de o IDH, ele pega várias, né, várias questões. E aí qual foi a escolha dela, ela explicando assim, tipo, eu sou do serviço social, mas ela da economia falando, eu falei, meu, por que eu não tenho conhecimento desse sistema? Mas como é interessante... Então, eu acho que é importante vocês terem essa possibilidade que vocês têm aqui com as professoras por isso, porque vocês veem diversas pesquisas, diversas temáticas, diversas aplicações de pesquisa diferente, né? Então, eu aplico a pesquisa de um jeito, a Alberta pode aplicar de outro jeito, até mesmo para dar um subsídio para vocês, né? Na pesquisa de vocês. Né? Então, isso é muito importante, né? E eu acredito que se a gente tem mais práticas dessas, desde a graduação, né? Isso eu falo no Brasil, em relação ao Brasil. Hoje eu não faria muitas coisas que eu fiz, por exemplo, na minha dissertação da graduação, no meu TCC, né? Porque eu não tive esse embasamento. E o mestrado lá no Brasil, aqui acho que o período também é curto, né? Então a gente fica correndo contra o tempo. O doutorado você tem um tempo maior, né? Então, muitas vezes, eu nunca consegui acabar com as minhas indagações. Na graduação eu terminei uma, mas eu estava na Feira da Cantuta e fui para a prática profissional e já me veio outra questão, fui para o mestrado para responder. Aí no mestrado, na hora que eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, eu já estava com outras indagações que eu levei para o doutorado. Então, acho que isso aí é super importante para nós, enquanto pesquisadores, né, de mestrado, doutorado, aí a Rô é pós-doc, né, as professoras, porque a gente sempre está nessa, né, de sempre ter questionamentos, né, e sempre tem que buscar as respostas, e acho que é esse o legado que a gente tem que deixar, né, de deixar uma pesquisa para que depois outros possam vir e se basear nela e aprimorar, né? Eu assisti o seminário da professora Rosa aquele dia e aí eu já tive outro feeling quando ela falou dos arquivos, né? Então você vai pensando em estratégias, como que você pode dar conta dessa demanda. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que toda pesquisa ela é válida, independente da área de atuação. E eu acho que vocês são muito felizes de estarem aqui no Instituto, mesmo que vocês não sejam assistentes sociais, mas terem vindo buscar o mestrado no serviço social, eu acho que é super importante. E o que eu posso orientá-los, né, nem sei se é essa palavra, posso dar dica para vocês, é não pararem por aqui, não esgotem no doutorado, no mestrado, né, busquem sempre mais, que é isso que a gente pode deixar de contribuição para os próximos que virão, né. Porque daqui uns anos a nossa conjuntura vai ser outra, né? Mas precisa dos registros históricos de antes, né? Então, é isso. Então, nós temos aqui uma licenciada em Direito, não é? Que é a Maria, né? Não sei se quer a propósito da intervenção da Fabiana e faça as suas preocupações também em relação às questões da infância, por aquilo que eu, né, num primeiro contacto que a gente teve, se acha que alguma coisa poderia ser, se quer fazer alguma sugestão ou alguma questão. Eu posso fazer uma pergunta para a Fabiana. Obrigada. Uma pergunta pessoal mesmo, porque, tendo visto no que a Paula falou, ela disse-nos que ela observar a grande concentração de bolivianos no bairro do Pari, lá em São Paulo, ela começou a pesquisar e decidiu falar sobre a imigração, né? E tendo em vista também que ela falou que é filha de pais nordestinos, migrantes. Por que falar da imigração e não falar do movimento migratório no Brasil? Tendo em vista também que a mesma situação que passam os bolivianos, haitianos, congoleses, senegaleses no Brasil, infelizmente também nordestinos, nortistas passam no estado de São Paulo, porque o marketing que é feito na Bolívia, no interior da Bolívia, também é feito no Nordeste. Do Nordeste, uhum. Né? E é preocupante, ainda mais sendo, no caso dos nordestinos, nacionais. Tá. Bom, obrigada, ótima pergunta. Bom, no princípio, quando eu pensei em pesquisar os bolivianos, que veio a minha indagação pela questão dos bolivianos, eu fui buscar respostas, como eu falei para vocês, no Centro de Estudos Migratórios, que fica lá na Baixada do Glicério. E eles tinham muito, e durante as pesquisas mesmo, aqui, né, a internet hoje não é a internet de 2000 e quando eu fiz a graduação. E eu encontrava muita produção sobre migração, sobre o movimento migratório, de nordestinos para São Paulo, do pessoal do sul para São Paulo, pessoal. Então, e o que me motivou a estudar a imigração foi isso, foi o fato de não ter produções no serviço social sobre imigrantes não tem muito, mas tinha mais do que de imigrantes, que não tinha nenhuma na época. Eu busquei, por exemplo, a PUC é referência no serviço social, lá no a PUC, né, São Paulo, lá no Brasil e até fora. E não tinha dissertações sobre falando em migrações, mas tinha sobre migrações. E aí, na época, eu queria falar sobre um assunto que não tinha material dentro do serviço social. Mesmo sendo filha de imigrantes, né, e você traz muito bem essas questões que o migrante, ele também sofre com questões do preconceito, da xenofobia, enfim, né, e eu, como filha de imigrantes, posso falar, não é a mesma coisa, tem todas essas questões, só que a do imigrante, eu não estou levantando nenhuma bandeira, mas ela é diferente, e o que mais pega é da questão do imigrante para o migrante, é a questão da regularização. O migrante, ele bate de frente, porque mesmo ele sendo do Nordeste, ele é tão brasileiro quanto paulista, e o imigrante não. Ele some, ele se anula, ele não reivindica, ele tem medo. Não que o migrante não passe por essas questões também, mas eu acredito que para o imigrante seja mais delicado, e dependendo da situação é pior, pela questão da regularização, porque foi no começo da minha pesquisa, eu estudei especificamente os bolivianos e queria tratar dessa questão de todo o processo que eles passavam por não estar legais. Então, o nordestino, quando ele vem para São Paulo, primeira coisa, principalmente, eu falo pelos meus pais, né? E por uma grande... Eu moro na região do ABC, que é a região do Lula, né? Das metalúrgicas, enfim. Meus pais vieram... Meu pai veio primeiro, aquela história. O pai vem primeiro, para depois aí vai buscar, né? Então, meu pai já teve emprego naquela época, né? Tinha emprego garantido nas metalúrgicas. Por quê? Meu pai tinha ele é brasileiro, ele tinha uma carteira de trabalho, ele tinha um RG. Por mais que ele fosse cabeça chata, que é as coisas que são taxadas, né? Por mais que ele seja o jabá, por mais que N, o rapadura, algumas, né, que são os apelidos que colocam, meu pai tinha, ele arrumou um emprego. O imigrante, quando ele vem, principalmente quando ele vem na questão... que ele não tem o documento, ele vem de forma irregular, que eu não gosto desse termo mais, mas para elucidar, irregular, ele não consegue um trabalho, porque ele não tem o documento. E se ele for buscar trabalho sem o documento, dependendo do profissional que atender ele, ele vai voltar, porque vai denunciar ele, vai ligar para a polícia, aquilo que eu te falei da assistente social, só aguarda um minutinho, eu vou te atender ali. Se for, por exemplo, um nordestino e for buscar um atendimento no CRAS, ela não vai falar, espera só um minutinho e vai ligar para a polícia. Se for um imigrante documentado, ela mesma falou, né, depoimento dela, ela faria isso. Então, a minha loucura de estudar os imigrantes foi por isso, pela condição que a maioria dos imigrantes naquela época que lá do Paris se encontrava, e da questão das oficinas clandestinas. Não que não tenha imigrantes trabalhando sem registro. Tem bastante. Hoje, muito mais, né, com a precarização do trabalho. Inclusive, né, hoje nós estamos tendo a paralisação, por causa que quer retroceder ainda mais nossos direitos. Né? Mas dos imigrantes, eu acho que isso é muito mais delicado. Né? Então foi por isso que eu pensei na época, mas não que nunca me passou pela cabeça. Eu fui buscar lá no Centro de Estudos Migratórios e tinha muitos registros de imigrantes, tinha estudos, o próprio censo, né, tem a questão, tinha, né, então tinha registros do censo, mas não tem dos considerados tinha uma faixa muito bonita agora na Revolução, ninguém é ilegal, mas assim, pra gente poder, não tem registro de quem não tem registro, quem não tem documento, não tem, que não é considerado na visão da lei, né, legal. Então, a nossa vontade de estudar os imigrantes foi isso, e para confrontar a universidade, porque a universidade atendia os pessoal de outras regiões do Brasil, porque eles tinham RG, era o primeiro critério para ser atendido, e nosso TCC foi com o intuito de bater de frente com a universidade, porque ela não atendia, porque ele não tinha, tá? Bem, atendendo à hora, pergunto se mais alguém ainda se quer pronunciar. Eu quero só dar os parabéns para a Fabiana, né? Foi muito interessante, Fabiana, ver o movimento que você faz, né? De pesquisa e a aproximação com a sua intervenção, né? Isso é muito interessante, eu acho. Você mantém, mas se aproxima daquilo que você faz, né? Isso é muito rico, eu acho. Porque eu posso falar com mais propriedade, né? Que é meu campo de atuação. Obrigada. Talvez seja isso que leva as pessoas a mudarem os temas. E você está conseguindo permanecer. Isso não é fácil fazer. Muito bem. E a forma de permanecer sempre aprofundando. Dá uns palcos, dá um embasamento. Com certeza. E estimulante para outros. Eu acredito, né? Acredito que outros, e certamente no Brasil e em outros países, e por que não cá em Portugal, né? Que a gente dê mais atenção. Né? Há pouco perguntou sobre a questão dos refugiados, né? A Fabiana perguntou. Em princípio, talvez venhamos a ter uma assistente social que trabalha com refugiados em Coimbra e com muçulmanos que estão a chegar a Coimbra, a trabalhar, talvez seja um dos temas que ela vai eleger e esperemos que ela avance. Posso falar rapidinho? Eu acho que a nível de informação foi uma coisa que durante os estudos eu fiquei bem chocada. O ano passado no Núcleo, que faço parte da professora Barroco, nós fizemos um estudo aprofundado do relatório da Acnur, que atende, né, que é um relatório específico para quem atende da instituição, né, da Acnur, que atende os refugiados. E lá tem números que também, né, a gente sempre, enquanto pesquisador, tem que ter o pé atrás, né, os números que ela quer mostrar. Mas durante essas pesquisas, indo em outras fontes, a gente descobriu assim, a gente, né, verificou que essa questão do refugiado é muito séria e desses movimentos migratórios também. Tem um livro agora que comprei agora em Portugal, até recomendo. É um conto, mas que trata dessa questão da imigração, é caminho para o céu. É lindo, sabe? Assim, o livro é história, mas fala de uma realidade. Muitos que fogem, principalmente por causa das guerras, né? Dos conflitos que estão tendo no seu país, que vai migrar de um lugar. Porque às vezes eles migram dentro do próprio país, né? Ou vai emigrar, né? Vai para outros países. Dependendo da condição financeira dele, ele não consegue chegar. Ele não consegue chegar em outro lugar, tem que ter o dinheiro. Então, aquelas famílias, muitas vezes, que vêm, que conseguem refúgio, são famílias com uma condição financeira, no seu país, boa, deu para entender? Aquelas pessoas que são miseráveis no seu país, não conseguem chegar em outro lugar, porque elas não têm o que vender, elas não têm o que oferecer. E agora tem uma nova rede que você vai durante todo, porque acontece, até as pessoas que têm o dinheiro, e aí durante o percurso os coiotes vão enganando, então elas vão dando voltas, até acabar o dinheiro dela. Então ela vai vendendo joia, ela vai vendendo seus bens. Depois que acaba tudo isso, né, agora, e isso me deixou muito chocada, tem postos durante as travessias, nos desertos, né, nos lugares, para recolher coisas que hoje no mercado negro valem muito, órgãos, sangue, né? Então as pessoas, elas dão tudo da vida, né? Tudo que ela tem para ela conseguir fugir, e depois que acabou tudo, tem postos que recolhem sangue. Então eu dou o sangue hoje e continuo a travessia. E é proposital, a pessoa morre, porque aí depois, no outro posto, eu não tenho mais nada que oferecer, eu dou um rim, né? Um rim no mercado negro é 40 mil. Né? 40 mil dólares. Só que pro coiote é bem, você paga barato. Então você dá um rim. E aí é feito numa tenda, no meio do nada, sem condições nenhuma, eu pego uma infecção. Se eu consigo chegar na outra parte, eu vou e dou mais um pouco de sangue. E vai fazer nessa rota. Sim, que é o pessoal que faz a rota, né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei bastante chocada. E eu tô trazendo a nível de informação. Né, que aquelas pessoas que vêm e conseguem refúgio, a gente tem que pensar que são as pessoas que já têm uma possibilidade, têm uma vida, que teve uma vida melhor no seu país. E muitas que chegam e perderam tudo, né? Perdem tudo, até os próprios. Onde? É a barbárie, né? Nós tivemos cá no ano passado uma professora que também abordou a questão do tráfico. Não só de seres humanos, mas exatamente a questão do comércio que se faz hoje, dos órgãos. Sim. E isso é algo que é outro patamar da questão dos tráficos, né? Países africanos. Da rede de tráfico. Países africanos que fazem a travessia da mulher, mas ela tem que trabalhar 3 anos para o coiote, né? É uma rede, se prostituindo, atendendo 13 homens por dia. Em países aqui da Europa. E aí, quando ela. Aí aumenta o índice de AIDS, né? Porque tudo isso é feito sem prevenção. Então, essa mulher, ela consegue atravessar, vem de países pobres, da, famílias que põem a fé em um. Vende a casa, vende tudo, famílias pobres, e aposta em um filho. Você que vai para a Europa para garantir, para trazer, para buscar a gente ou para mandar dinheiro para a gente. Aí vende a casa para o coiote e manda o único filho, a filha. Aí no meio do caminho eles vão fazendo estratégias para a pessoa perder o dinheiro, para ser roubada. Então ela não consegue chegar na Europa. Quando chega lá em cima, é Marrocos, né? Aqui já na. Quando chega lá em cima, ela não tem dinheiro para a última travessia, que é a do barco. Esse livro, Caminho para o Céu, fala. Ela não tem o dinheiro para a última travessia, porque ela já foi assaltada, ela já foi estrupada, ela já foi toda. E aí entra o outro coiote, ó, então eu faço a travessia sua de barco, você vai trabalhar pra mim durante, a pessoa tá perto de conseguir, ela se submete, então ela faz a travessia, se sobrevive, se o barco não afunda, ela fica 3 anos trabalhando, é a barbárie, é a nível de informação, porque tem de tudo, né? Vai então. Sim, é. Tem de tudo, né? É. E, não é de, e essas famílias que eu possa vir pesquisar, pode ser que tenha isso, né? Sim. E é isso que tem que tomar cuidado com os dados. Porque, como eu falei, criança é criança em qualquer lugar, criança não mede. Se você vai conversar com uma criança, ela conta, né? É porque com a criança, para fazer, eu vou precisar da autorização. Mas talvez em uma das cartas apareça alguma questão. Das cartas, parece que será. Pode ser bem interessante. Boa estratégia. Bem, eu acho que é boa estratégia a gente, se calhar, dar uma pausa por agora. Vamos ter a Fabiana e, portanto, estão todos convidados para dia 20. Isso é muito bom. 23? 23. Acho que é 23 de maio. Aí o horário não é às 3, mas é às 9 da manhã. Para trabalhar então a questão dos direitos humanos e a questão da migração, da imigração. Então estão todos convidados. É na disciplina de direitos humanos. Vai ser na licenciatura. Então ela vai atravessar aqui, né, vai dar mais outro contributo e pronto, estão todos convidados e se calhar ou através de e-mail ou algumas outras possibilidades a gente pode manter o contacto com a Fabiana, né, como vocês entenderem. Então. Obrigada. Vamos por encerrada esta primeira parte, né? A gente terá a segunda parte então nessa altura e desejo muito boa continuação das aulas, que a Fabiana também vão ter aulas, né? Então uma pausazinha porque a Fabiana vai para Lisboa e vamos ter que terminar para ela também se ir embora e agradeço a todos e a vossa participação e muito em particular evidentemente a quem possibilitou, né? Desfrutou este debate interessante, esta abertura para pensarmos em investigação e os dias de hoje, seja no Brasil, Portugal, em qualquer outro lugar, à Fabiana. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada, tá?